Começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou o Bruno Gunter e se eu pudesse escolher, eu seria o Mr. Gold. Mr. Gold. Aqui é o Mr. Black. Meu trabalho é vigiar o hidrante. Porra. Aqui é o Henrique Risato e eu não quero ser o Mr. Pink. E aqui é o Bruno Costa, senhor Bruno Gunter, e eu não dou gorjeta, tá? Só pra deixar claro isso. Não acredito nessas coisas. Pois bem, senhores, estamos aqui reunidos para falar de Cães de Aluguel, filme lançado em 92 e que mora no meu coração. É, que lindo, né? É muito bonito, Mas antes que o Pulp Fiction comece, vamos para os e-mails e já voltamos. Bem-vindos a mais um feedback sobre o Cinecast. Eu sou Leonardo Carnelos e estou aqui para cobrir o espaço, a lacuna, o buraco, o gap, o esfíncter deixado por Bruno Gunter, que está de férias. Que isso? Coitado do Bruno Gunter. Vai ter que passar no médico depois dessa. O feedback é sobre o Cinecast especial de Ennio Morricone. Comigo está Haran de Android, que vai dar o seu olá e dizer o e-mail do Cinecast. Pois então, Leonardo, o e-mail é o cinecast@ocinefilos.com.br. Comigo também, Bruno Costa. E ele, depois do seu olá, vai introduzir para vocês o Twitter e o Facebook do Cinecast. Olha só, rapaz, tá me saindo um bom apresentador, hein, seu Carnelo? O Twitter do Cinecast é o @oicinefilos e você também tem o @cinecast. E o Facebook é o facebook.com/oicinefilos ou facebook.com/cinecastface, senhor Leonardo Carnelo. Cinecast especial 8, sobre o grande maestro Ennio Morricone. Pelo que entendi, a gente separou dois e-mails, né, para ler no dia de hoje, não? Harold, você vai ler o primeiro e-mail pra gente? Pois não, como não? O e-mail é da Débora Nício, jornalista e mineira. Comecei a ouvir os podcasts neste ano, por indicação de um amigo, e esta é a primeira vez que comento. Confesso que tive uma surpresa ótima quando entrei pela primeira vez no site e vi Casa de Areia no topo da página. É raríssimo encontrar casts sobre cinema nacional por aí, e ainda mais de filmes nem tão conhecidos como este. Já ouço outro podcast sobre cinema, mas curti muito a maneira como vocês fazem o cast. Esmiuçar o filme, tentar enxergar, mostrar e entender todos os significados de cores, sons, movimento, forma de filmar. Tudo isso ajuda, e muito, no entendimento final de um filme. Sem contar que é uma delícia rememorar cada parte da história por meio dos podcasts. Os casts que mais curti foram de Mr. Nobody e Wall-E. O primeiro porque foi um filme que adorei. Nunca fiquei tão perdida e tão feliz em ficar perdida num filme como esse. O tempo inteiro eu ficava tentando entender o que estava acontecendo e vendo que o filme não me entregaria isso fácil. O que fez com que a experiência fosse melhor ainda. E ouvir o cast sobre os detalhes e mensagens subliminares desse filme foi incrível e ajudou na compreensão. E o Wall-E? Porque é sempre bom falar e ouvir sobre essa obra-prima recheada de referências. Minha sugestão é que vocês façam mais casts de filmes estrangeiros que não sejam hollywoodianos, claro. Recentemente vi o francês Ferrugem e Osso. Excelente filme. Pois é, rapaz, você conhece ou não conhecia, não? Conheço, muito bom, com a Marion Cotillard. Muito bom filme. É de que ano? Mas, se eu não me engano, ele é de 2012, Harold. Se eu não me engano, é de 2012. É um filme, assim, não quero dar muito spoiler, mas é um filme que merece ser visto, como ela mesmo disse, é um filme francês. Se eu não me engano, ele foi a Cannes, ele foi a alguns festivais e surpreendeu. Muito bom filme. Depois eu vou botar até o link do IMDb pra quem quiser depois procurar, vale muito a pena ver. É um filme, é um drama. É um drama até pesado num certo ponto, mas tem um relacionamento amoroso, enfim. Tem todo um contexto bem interessante. Olha só, cara, que ótimo, que ótimo. Eu vou reler a sentença só para as pessoas não perderem o fio da meada. Ah. Recentemente vi o francês Ferrugem e Osso e fiquei encantada com a obra. O filme é lindo demais, poderoso, bem interpretado e por aí vai. Fico pensando em como seria um cast sobre esse filme, especialmente em como seria o comentário sobre uma cena lindíssima, quando a protagonista contempla a baleia através do aquário. Me emocionei muito com essa cena e não paro de pensar em como ela foi bem feita e na quantidade de significados que ela tem para a obra. Gostei tanto do filme que fui procurar todos os outros trabalhos dos protagonistas, Marion Cotillard e Mathias Schoenaerts. Sei que comecei no cast agora e é até chato falar, mas tenho uma crítica. Alguns participantes do cast falam muito o, entre aspas, eu acho, minha opinião, isso é na minha opinião, fecha aspas. Entendo e concordo que é impossível não usar essas frases, que elas são importantes para frisar uma ideia, que isso reforça e explica para o ouvinte que o que é falado são apenas opiniões pessoais. Mas quando você ouve um cast desses, fica claro para o ouvinte que o que é falado é a opinião de cada um. A não ser, claro, no momento em que vocês leem a ficha técnica ou contam notícias sobre o filme. O fato de que as falas são opiniões já está claro, e acho desnecessário usar sempre essas frases. Confesso que isso me cansou um pouco ao ouvir alguns casts, pois boa parte era usada para sempre reforçar isso de essa é a minha opinião, entre aspas. Mas também quero lembrar que não ouvi os casts na ordem cronológica e que isso não aconteceu, por exemplo, no cast do Wall-E, mas foi algo que percebi e que me incomodou um pouco. Mais uma vez, parabéns pelos podcasts, espero que a crítica tenha sido construtiva. Vou continuar ouvindo, até porque faltam mais uns 3 ou 5 casts para ter consumido tudo. Abraços, Débora Nício. Olha, é legal, hein, Raro? Puxa, que mensagem legal da Débora, hein? Bom, Débora, muito obrigado tanto pelos elogios quanto pelo feedback construtivo aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno? Óbvio que a maioria dos filmes que a gente falou até agora, sim, são de Hollywood, né? São americanos e tudo mais, são grandes clássicos. Mas a gente sempre tenta trazer um filme diferente, como, por exemplo, Casa de Areia, que não é muito conhecido, mas eu acho que é um pequeno diamante nesses filmes brasileiros novos. Eu acho que vale a pena ver, então a gente trouxe para a discussão. A gente trouxe o Solaris, que é um filme do grande Tarkovsky, que foi também para a nossa discussão. Então a gente sempre tenta trazer esses tipos de filmes. Lógico, a gente sempre mescla com filmes mais conhecidos e tudo mais. Até que são os filmes que as pessoas pedem para que a gente fale e a gente quer atender todo mundo da melhor forma possível. E nos atender também. É uma coisa que eu sempre brinco com o Harold, que a gente tem que fazer tanto o que a gente gosta, obviamente, mas o que vocês pedem também para ser feito, né? Acho que vale sempre a pena discutir cinema, não importa em que esfera. Agora, uma coisa legal é essa crítica que ela colocou no final do texto. Não tem problema nenhum, acho que a crítica faz parte até para que a gente possa crescer enquanto podcast, né? A gente consiga se desenvolver e, principalmente, a gente está aqui para aprender, para melhorar cada vez mais, e qualquer crítica construtiva, embasada, ela é sempre muito bem-vinda, né, Harold? Claro que a Débora sabe que vício de linguagem é uma desgraça de se deletar, né? É verdade. É um inferno isso, é um inferno. E na hora de editar, tanto eu, quanto o Bruno Costa, quanto o Michael Franklin... O Luciano chegou a editar também, não? Chegou a editar. Chegou a editar também? Então, sim. Todos eles... O Bruno Guinter, ele não edita o Cinecast, mas ele edita, claro, o Podtrash. Então, na hora em que tá gravando, a gente nem percebe. Mas depois, claro, na edição, fica muito evidente e, de fato, a gente tenta apagar isso sim, sabe? É verdade, o que o Harold falou eu assino embaixo e queria só agradecer o amigo que indicou a Débora, no caso o Cinecast. Poxa, muito obrigado pela indicação e se vocês puderem fazer o mesmo com seus amigos, a gente agradece, sempre muito bem-vindo. Ah, tem uma coisa que ela falou que achei fantástico. Ela comentou sobre Mr. Nobody, um filme que ela adorou. Adorou porque nunca ficou tão perdida e tão feliz em ficar perdida. Nossa, que frase fantástica. Eu não tenho o que adicionar. Eu só estou apontando essa parte do texto dela que eu achei realmente divino. Não, muito legal o e-mail da Débora. Débora, parabéns. Parabéns, porque eu acho que você escreve super bem. E principalmente porque acho que essa é a intenção, inclusive, do Mr. Nobody. fazer você ficar realmente perdido nesse filme. E que bom, acho que a intenção do diretor era exatamente essa e acho que ele conseguiu. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Débora. Continue nos prestigiando e vamos discutir cinema. Ô Bruno Costa, eu acho que a gente tem mais um e-mail para ler hoje, hein? Você poderia nos prestigiar com essa leitura, mano? Claro, senhor Leonardo Carnelos. Eu vou ler o e-mail do Luciano da Fonseca César Fernandes. O Luciano começa o e-mail dele falando o seguinte. Olá a todos vocês, senhor Bruno Gunter, Bruno genial, entre aspas, Costa e Harold Stricker. Ah, tá. Eu achava que era o seu nome do meio mesmo. Não, não é, não. Ele diz o seguinte, estou enviando novamente este e-mail, visto que o servidor de vocês conseguiu apagar o que vocês tinham. Apenas comento que o analista de seu outro servidor poderia ter salvo sim, mas isso é outro assunto. Ah, seu Luciano, nem me fale. Acompanho o podcast de vocês e tenho a agradecer imensamente pela maneira didática e simpática em analisar cada filme. Acompanho vocês no meu trabalho e fico ansioso em chegar à minha casa para poder iniciar uma pesquisa para assistir a alguns dos filmes. Fico mais satisfeito por terem agora migrado para as quintas-feiras, um dia que combina mais ainda com o meu estilo de vida. Explico. Sempre vou acampar para praticar meu esporte. Durante a noite, no camping selvagem, ou até mesmo nos abrigos de montanha com os quais vou, ficamos escutando o podcast de vocês, como nos tempos antigos, das pessoas que tinham somente o rádio. Claro que discordamos de um ou outro comentário a respeito de um filme, mas nos ajuda a chegar à civilização, ansiosos por devorar um ou outro filme. Se for possível sugerir alguma lista, ou até mesmo gênero, sugeriria que alguns dos filmes de nosso país vizinho, argentino, deveriam ter algum destaque no programa também. O interesse posso explicar. Minha esposa é argentina e me apresentou alguns filmes interessantíssimos, que mostrou os argentinos estarem vários passos na frente de produções nacionais, principalmente em qualidade de história, edição e filmagem. Filmes como Valentim, O Filho da Noiva, O Segredo de Seus Olhos, O Homem ao Lado, Carancho, Leonera, Elefante Branco e até mesmo Um Conto Chinês. Esse Um Conto Chinês, inclusive, eu vi, é muito legal, Harald, não sei se você já viu. É minha esposa, inclusive, gosta muito, sim, muito bom. Na maioria desses filmes, tive o privilégio de assistir nos cinemas e em dia de lançamento, quando ainda namorava minha atual esposa. Algumas produções espanholas, como Abra los Ojos, Beautiful, Hasta la Vista, na verdade é holandês, mas uma parte se passa na Espanha, e Turn Me On, Goddammit, na verdade este é norueguês, incluí na lista porque gostei muito. Sei que é um sonho impossível, mas caso eu puder até mesmo participar deste programa, seria uma honra. Porém, como cedei a impossibilidade disto, apenas uma citação já me daria satisfação. Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho árduo, que é manter a qualidade constante e conseguir entregar um produto semanalmente. Pessoalmente, também mantenho um site de conteúdo próprio, mas que apenas possui citações de filmes outdoor, que ainda está longe de ter a qualidade de merecer um podcast. Um imenso abraço a todos e que continue a realizar o trabalho. Luciano, meu filho, para a gente poder colocar isso no ar, a gente sacrifica muitos outros e-mails ou mensagens, tá? As toneladas de e-mails, não recebemos tanto assim também, mas dá uma encurtadinha. A gente adorou as suas indicações, a gente já está inclusive colocando esses filmes numa lista que nós temos, com todas as indicações dos ouvintes do Cinecast. Eu só para falar aqui rapidamente, Harold, Beautiful é com Javier Bardem, é um filme que eu particularmente gosto muito, apesar de algumas pessoas não gostarem tanto, mas eu gostei bastante. Talvez até sim pudesse virar uma bela discussão no Cinecast. Do Segredo de Seus Olhos e Um Conto Chinês são filmes que, inclusive, minha esposa gosta muito também, Luciano. Então, futuramente você vai vir aqui no Cinecast para uma discussão, acredito eu. Vale muito a pena a gente levantar alguns filmes para discussão. Não só a Argentina, o Chile também vem produzindo alguns filmes interessantes. O próprio Brasil tem feito bons filmes. O Palhaço, por exemplo, do Celton Mello, é um filme que eu gosto muito. O cinema da América do Sul tá crescendo. Isso é bom que está crescendo. Que bom que a gente tem a possibilidade aí de ter mais e mais produções de qualidade, lógico, claro, e que possam trazer questões relevantes ou até mesmo, quem sabe, um dia figurar aqui no Cinecast para um debate entre os integrantes. Perfeito. E quero agradecer a você por essa mensagem. Pois é. Porém, vocês concordam com a visão dele de que a produção brasileira está aquém da produção latino-americana? Olha, Harold, assim, eu vou poder falar do que eu vi até agora, né? Tanto dos filmes da América do Sul no geral, né? os filmes argentinos são, assim, excelentes filmes, você tem produções de muita qualidade, mas você também tem no Brasil filmes sendo feitos com, sim, muita qualidade. A Febre do Rato, por exemplo, O Palhaço, O Som ao Redor, são filmes excelentes. Não é questão de qualidade, é questão talvez de intenção, é questão talvez de escola de cinema. Deixa eu só acrescentar mais um detalhe. Puxa vida, quer dizer que agora o Cinecast virou música de acampamento, cara? Puxa, que legal, hein? É, me lembrou também uma mensagem que a gente recebeu do um rapaz que é deficiente visual, que agradeceu porque os podcasts de cinema ajudam a ele a enxergar o filme de uma outra forma. Puxa, é muito bacana quando a gente prepara um material, distribui isso e o pessoal consome de maneiras cada vez mais diversas e inimagináveis até então pra gente, né, cara? Pô, fiquei muito feliz com a sua mensagem, viu, Luciano? Muito obrigado e vamos discutir cinema. Perfeito. Os caras levam o material e realmente discutem cinema, assim, ao ar livre, cara. É, deve ser uma coisa, assim, fantástica, bicho. Eu só tenho a agradecer. A gente, com certeza, fica bastante feliz de saber que vocês dão tanto valor, assim, pro material e, principalmente, que vocês consomem de maneiras diversas, né? A gente já tá liberado para ler o comentário que a gente recebeu da Estação Espacial Internacional? Da Estação Espacial... Não, não podemos ainda falar? Não, ainda não, Harry. Ainda ah, não. Que pena, que pena. Pô, agora vem a parte dos patrocinadores. É isso aí, Harold, porque está na hora da gente falar de... Agora você vai botar aquele efeito bacana que eu sei que você sempre bota, Harold. Super Novo Portunete, senhor Harold Sticker. Olha só, meu filho. É a turma do macaquinho, senhor Harold Sticker. Desculpa, Harold, mas eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso, não adianta. É hoje o melhor conteúdo de entretenimento pop nerd na internet quando o assunto é games, livros, quadrinhos. O material tá lá. Pode ir, pode consumir, porque é material de alta qualidade. Meu amigo Leco, meu amigo Edão, o pessoal lá faz tudo com o maior carinho e com muita responsabilidade do que eles estão passando de conteúdo. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui no oicinéfilos.com.br, terminando, acessa lá, supernovo.net. Terminando no Supernovo, se você está ouvindo por lá, acesse oicinéfilos.com.br. Exato, fica num loop infinito. É inescapável. Você não tem como fugir da informação. Agora, ô Leonardo, você tem que falar do filmão, né, Léo? É a tua hora de brilhar, meu filho. Ah, mas o outro grande parceiro do Cinecast é o Filmou.com. Tô olhando aqui a sua última indicação aqui no Filmou, Bruno Gunter. Legal, legal. Olha, eu não vou falar nada, tá? Eu sou um cara muito coerente, né? Eu dei uma olhada na compatibilidade cinematográfica minha com você, minha com o Bruno Costa. E a nossa compatibilidade cinematográfica é muito alta, né? Significa que os filmes que ambos assistimos, né, avaliamos da mesma forma. Então, eu jamais criticaria as avaliações do Bruno Gunter, porque nosso gosto é muito parecido, por incrível que pareça, cara. Rapaz, que é uma nobre, hein? É, que gesto bondoso, Leonardo Carinha. Que coisa, assim, fantástica, bicho. É por isso que eu sou seu fã, Leonardo. Eu admiro. Se tem um cara que realmente eu sou fã, se chama Leonardo Carneiro. Parabéns por essa atitude. Porra, você parece o Faustão falando agora, meu. Acima de tudo. Tanto no profissional quanto no pessoal. Parabéns, Carneiro. Joinha do Harold pra você. É, joinha mesmo. Olha só, que homem equilibrado, que honradez, que elegância. Ele faz assim. Pronto, vou embora. Perfeito. Só Harold Stricker, nós estamos fazendo 60 cinecasts. Esse é o cinecast de número 60, meu caro amigo. Ah, mentira sua. É verdade, é verdade. Pode ver no númerozinho aqui que fica na capinha que você vai ver que tem um 60 ali, senhor Harold Stricker. Rapaz, não é mesmo? E nesse podcast nós temos uma promoção, meu caro amigo Harold e meu caro amigo Leonardo. Para saber qual é essa promoção, sabe o que nosso amiguinho tem que fazer, senhor Harold? Não tenho a mínima ideia. Ele tem que ir na nossa postagem no site oicinéfilos.com.br para concorrer a prêmios. Sim, nós temos prêmios para você que está ouvindo. E para isso, só basta entrar no site, dar uma olhada lá no nosso, na nossa postagem para saber o que você pode ganhar. Então acesse lá oicinéfilos.com.br/cinecast. Acesse essa postagem que nós estamos falando do filme Cães de Aluguel e saiba como ganhar prêmios exclusivos do Cinéfilos para você. Puxa, Costa, não seria maravilhoso se a gente pudesse vestir o nosso filme predileto? Poxa, Harold, seria tão bom, hein, cara, se a gente tivesse essa ideia fantástica de poder vestir os nossos queridos ouvintes com as camisas com referência aos principais filmes que a gente gosta tanto de falar, hein? Alucinante, cara, alucinante. É isso aí, Harold, é por isso que nós fizemos uma parceria com a Fiction Corporation, olha só. E agora, e agora nossos ouvintes vão poder comprar as camisas dos seus filmes prediletos, senhor Harold Stricker. Muito bem, faz muito bem. É isso aí, agora que não precisa mais gastar lá na lojinha com as, tá vendo? Com as canecas, pode gastar com as camisas, tá vendo? Pode comprar pro Harold, pode comprar pro tio, pra prima. Olha só que legal, você pode beber também com a camisa, não? Não, a camisa não... Pode sair pra beber, se você quiser. Nada impede. Não era bem isso que eu tinha. Ai, ai, ai. Mas o importante, senhor Harold Strick, é que o filme dessa semana já virou uma camisa. Então, senhor Harold Strick, é só acessar lá fictioncorporation.com.br, clicar lá na abinha lá do lado, à esquerda, que tem lá com todos os parceiros da Fiction. Você vai ter lá o nome do oicinéfilos.com.br e vai ter a camisa Reservoir Dogs, olha só, cães de aluguel, pra você comprar por um preço, Harold. Na Chon? Muito na Chon, é aqui, abaixo da Chon. É um metrô, praticamente. É um metrô, é isso aí. Então acesse lá, fictioncorporation.com.br, que é o nosso novo parceiro, nosso novo apoiador aqui do Cinéfilos, e compre a sua camisa, senhor Harold Strick. Você vai comprar a sua, Harold? Eu vou. Ah, então tá bom, agora fiquei feliz. E depois desse recado maravilhoso do Bruno Costa, nós vamos voltar para o episódio de hoje do Cinecast Cult. Cães de Aluguel, do diretor Quentin Tarantino. Bom, voltem aí a escutar o Bruno Gunter, vai. Coitado. Costa, por favor, diga aos ouvintes do Cinecast qual é a sinopse de Cães de Aluguel. Senhor Bruno Gunter, a sinopse é a seguinte. 6 experientes criminosos são reunidos para um grande assalto a uma joalheria. A operação é meticulosamente pensada. Entretanto, durante o assalto, caem numa cilada da polícia. Mais tarde, no esconderijo, os sobreviventes do bando discutem, exaltados, sobre a existência de um rato entre eles. Henrique, por favor, você poderia dizer aos nossos ouvintes quem dirigiu esse filme, quem produziu o ano e quem está no elenco, por favor? Cães de Aluguel foi dirigido por nada mais, nada menos que Quentin Tarantino, pai da carnificina no cinema. Palmas pra ele. Não é bem assim, mas ele gosta bastante. Pô, gosta bastante? Ele gosta muito, bicho. A produção do filme ficou a cargo do Lawrence Bender e o roteiro é do Quentin Tarantino e do Roger Ebert. O filme estreou em 92 e no seu elenco tinham Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker, o próprio Quentin Tarantino e Tim Roth. O filme teve orçamento de $1.2 milhões e é classificado nos gêneros de ação e policial. Perfeito, perfeito. Eu diria até mais que ele é um filme de crime, né? Não é bem ação, né? Mas tá perfeito, perfeito. E Harold, meu amigo, você poderia, por favor, contar para os ouvintes do Cinecast o que, que o Tarantino fazia antes de resolver escrever o roteiro e produzir esse filme que, digo novamente, mora no meu coração? Ele já escrevia roteiro para lá e para cá, mas não era ainda uma coisa profissional, era? Não, ele tinha escrito o roteiro do filme Assassinos por Natureza, o Natural Born Killers. Não sei se vocês já viram esse filme. Antes de fazer o Cães de Aluguel, o Tarantino fez coisa pra cacete, né? Acho que a gente pode contar um pouquinho de como começou essa vida do Tarantino. Você quer falar isso, Bruno? Bom, o Tarantino, acredito que algumas pessoas já conhecem um pouco a história dele, mas vamos contá-la aqui um pouquinho pra quem não conhece tanto, né? Ele é daquele tipo de cinéfilo, aquele rato de locador, aquele tipo de pessoa que vivia enfurnado em locador assistindo dezenas, centenas, eu diria até milhares de filmes. Ele conhece cada filme, cada obra, principalmente as obras da Somethingweird de Vídeo, né, que é uma importadora que conseguiu trazer vários filmes, principalmente os filmes da Hammer para os Estados Unidos e etc. E ele é aficionado por westerns, por filmes de samurai, filmes orientais de Kung Fu, né, aqueles filmes da Gold's Harvest, filmes do Bruce Lee, da Shaw Brothers e etc. Ele é aquele tipo de cara que gosta de uma trecheira. É aquele tipo de cara que, se eu encontrasse numa festa, ia fazer high five, né? É, filmes de ação B também. Sim, ele gostava muito de John Woo. Sempre gostou muito dos filmes de John Woo. Enfim, gostava também dos clássicos, né? Gostava de filmes de Godard, até porque a própria empresa dele, se chama Banda à Par, não é à toa, né? Se chama por conta de um filme do próprio Godard, que ele gosta muito. E a gente pode falar um pouco, Bruno, que na verdade ele cresceu nesse meio de cinema, por conta do pai, do padrasto dele, na verdade. A mãe dele se estabeleceu em Los Angeles, né, através de uma companhia de seguro que ela participava, se não me engano, seguro na questão da parte de saúde, alguma coisa do tipo. E ele se estabeleceu lá e o padrasto dele era envolvido com esse meio artístico e levava ele muito para ver filmes. Então ele sempre viu muitos filmes, desde pequeno. Na verdade, as pessoas têm essa coisa de, ah, não, quando ele foi para Video Archive, aquele... Não, ele já chegou lá, ele já tinha uma bagagem muito grande. Ele já tinha visto muitos filmes. Ele já sabia muito, tanto é que ele convenceu o dono da Video Archive numa conversa de 4 horas, onde eles falaram sobre N filmes diferentes. De Godard a filmes B a filmes trecheira que você tanto gosta. Sim, sim. Aí o cara falou, pô, esse cara tem que trabalhar aqui, não tem jeito. Não, e o Tarantino, hoje em dia ele é conhecido como mestre das referências, né? Ele é capaz de trazer trilhas sonoras antigas que poucas pessoas conhecem. Ele é capaz de trazer referências pequenas e às vezes tão escrachadas de filmes tão antigos e tão interessantes, né? Esse filme, sim, por exemplo, O Cão de Aluguel, ele tem tanta referência e tanta homenagem a filmes bacanas antigos, né? Nossa, muita coisa. Você estava até falando aqui antes da gravação de um filme coreano, né? Um filme de Hong Kong, na verdade, né? Que é o City on Fire. E, na verdade, a estrutura narrativa do Tarantino, é bom que se diga isso, o Tarantino, ele, quando apareceu com o Cão de Aluguel, ele fez um boom, né? Ninguém conhecia o Tarantino, esse, no meio, as pessoas... Algumas pessoas já conheciam, obviamente, principalmente, como o Bruno falou, ele vendeu roteiros para outros filmes, ele, inclusive, bancou o Cão, quer dizer, na verdade, quem bancou o Cão de Aluguel foi depois o Harvey Keitel, que acabou trazendo grana pro filme. Mas, antes disso... Ele tinha algo em torno de $30 mil que ele tinha vendido roteiros dos filmes que ele, enfim, tinha escrito. E ele iria fazer o filme de qualquer jeito. O filme ia até ser rodado em 16mm. É. Bruno, acho que até pode confirmar isso, né, Bruno? Isso. O produtor do filme, né, que era um amigo dele, ia fazer o papel do Joe. Ele queria muito que o James Woods fizesse o papel do Tim Roth. Não sei se vocês sabem disso, mas o agente do James Woods falou, não. Não, obrigado, eu passo. Perfeito. Mas aí, Bruno, como você estava falando, influência de filmes, né? Acho que Tarantino, no Cão de Aluguel, ele traz esse filme, City on Fire. Na verdade, é a narrativa do filme, se você for pegar e comparar com a do Cão de Aluguel, é basicamente a mesma coisa, a história é a mesma. É um cara que se infiltra também na polícia, através de uma gangue de assaltantes e tudo mais. Esse cara, ele é ferido também. Enfim, é a mesma plot, a mesma história. Só que o Tarantino desconstrói tudo isso, faz uma outra narrativa em cima desse filme, que depois ele até fala isso de mais pra frente, futuramente, enfim. Dando entrevistas, ele cita o City on Fire, fala inclusive do Ringo Lam, que é o diretor do filme, cita outros filmes, inclusive, que ele pegou muita influência, muitas ideias, mas ele basicamente... fala do The Killing, né, do Kubrick, acho que... Isso. Que é essa falta de linearidade na história, né? Isso. Ele cita também O Grande Golpe, Caminhos Perigosos, Bons Companheiros, O Wild Bunch, são filmes que serviram de inspiração para ele e para o Cão de Aluguel, mas principalmente esse filme que é o City on Fire, que até ele foi acusado de plágio e tudo mais, mas depois do revisionismo se mostrou que não. Na verdade, ele desconstruiu a ideia do filme, porque nesse ponto ele foi muito além do que o próprio filme de Hong Kong se permitia ir. Ele fez uma outra narrativa, mas em cima da narrativa proposta por esse filme. Na verdade, não foi um plágio, mas gerou uma frase até famosa do próprio Tarantino, em que ele diz o seguinte, que os grandes artistas, eles roubam, eles não fazem homenagem, né? Então, enfim, por isso até que ele ficou conhecido aí como o rei das referências, como o Bruno tá falando, mas por muito tempo ele ficou com essa coisa, sabe, ah, não, o Tarantino faz plágio, o Tarantino pega, enfim. Acho que ele tirou muito isso depois que ele lançou Pulp Fiction. Como esse é o primeiro filme dele, ele resolveu colocar tudo que ele gostava, né? Desde a trilha sonora a frases de efeito bacanas, né? E os diálogos também, que são muito interessantes. Sim. Mas a gente vai falar isso quando a gente for comentar um pouco as cenas. Mais uma referência que é muito legal, onde tem um determinado diálogo no filme que o personagem do Harvey Keitel conversa com o Joe, que é o chefe, né, do crime organizado, e fala assim: como anda a Alabama, né? A Alabama tá bem, como é que ela tá? Que é uma referência à personagem da Patricia Arquette no True Romance. E outras coisas, né? Outras pequenas coisas que ele vai trazendo, que depois as pessoas vão começar a criar aquelas conspirações de que todos os filmes do Tarantino são interligados e etc. Acho que a mais famosa é a Tarantino Mind, né? Do Celso Mello e do Seu Jorge, que fala coisa legal. Fala até do Vic Vega com o Vincent Vega, né? Isso. Personagens do Pulp Fiction e do Cães de Aluguel. Exatamente. Sim, irmãos. É isso aí. E os próprios seriados dos anos 70, né, Bruno? Os anos 70 é muito citado em Cães de Aluguel, até porque é um período que ele gosta bastante também. É, a Pangria fez um filme com o Tarantino, né, que é o Jack Brown, que, de acordo com a crítica, é o pior Tarantino, mas é um filme muito homenagem que ele faz ao Blaxploitation, que foi aquele movimento interessante, onde os negros eles começaram a ter uma voz mais crítica no cinema, né? E a Pangria era uma das atrizes, uma das estrelas daquela época. E ela é citada nesse filme, porque o Tarantino é fã, confesso, da obra dela. E mais tarde ele vai fazer Jack Brown e a chama para protagonizar o filme junto com o De Niro. Eu particularmente gosto do filme. Não acho realmente o melhor Tarantino, mas é um filme que eu vejo ali todas as homenagens que ele quis fazer. E é interessante, né, Bruno, que depois o Tarantino vai ficar muito marcado com essa coisa do Blaxploitation mesmo, que você acabou de falar, em trazer personagens negros fortes. O próprio Django tá aí, talvez... E no próprio Cães de Aluguel, você cita, ele cita negros a toda hora no filme, né? Essa é uma referência que ele faz o tempo todo no filme. Depois a gente vai discutir um pouco mais a fundo até o porquê disso. Mas é interessante o que você falou, porque também é uma marca do Tarantino, né? Essa coisa do Blaxploitation que ele traz muito forte. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Eu não sei se vocês sabem, mas o Harvey Keitel ficou apaixonado pelo roteiro. Tarantino era aquele maluco que panfletava os roteiros dele para todos os atores que ele encontrava em Hollywood, né? Que ele trabalhava ali na Califórnia, ali naquela região, né? Na Video Archive, como o Bruno falou. E vira e mexe ele encontrava as pessoas, né? E falava: ah, fulano, aqui meu roteiro, dá uma olhada, pô. Escreveu alguns roteiros, as pessoas já compraram, vê isso aqui, eu tô querendo fazer, né? Até o Pro Super Gatas também ele escreveu. Ele escreveu muito para seriados também, né? Sim, sim. Até, inclusive, modificou muitos textos de seriados. Assim, ele começou até a ganhar uma grana extra. Ele era ghostwriter de algumas pessoas, tá? Isso, exatamente. E aí, por isso, que ele tinha contato com alguns agentes, não com atores ou com produtores, mas alguns agentes ele conhecia por conta disso. Mas tudo bem, aí quando ele finalmente encontrou com Harvey Keitel, eu não lembro agora a história muito bem, se era numa lanchonete, numa cafeteria, não importa muito, mas eu sei que quando o Harvey Keitel pegou o roteiro, levou pra casa, no dia seguinte ele ligou pro Tarantino e falou: meu irmão, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero atuar. Com a ajuda do Keitel, ele engrenou, né? O Keitel investiu 1 milhão, talvez um pouco menos, e começou a chamar pessoas, né? O nome do Keitel trouxe gente famosa pra produção. O filme até não fez tanto sucesso, ele fez mais sucesso depois, né? Quando o Pulp Fiction estourou, esse filme foi revisitado, né? Na época do seu lançamento, ele foi pra Sundance, ele foi pra Cannes, e o pessoal gostou muito, a crítica gostou, mas não é um filme pro povão, não é um filme pro público assistir, né? Porque é um filme basicamente de diálogos interessantes e cenas pra época chocantes, não sei se vocês concordam. Com certeza, é um filme cult, né? É um público mais seleto até, que procura esse tipo de filme. Talvez o Tarantino ele tenha feito aí o principal, o maior filme independente já feito, né, Bruno? Porque ele trouxe a verba ali de 1,2 milhões de dólares, trouxe alguns atores gabaritados, a gente tá falando do Harvey Keitel, por exemplo, até do Steve Buscemi, tudo bem, tava em começo, mas já tinha algum nome ali também. Ah, o Chris Penn, gente. Chris Penn, exatamente, exatamente. Então, quer dizer, assim, ele trouxe uma galera com ele que também, obviamente, fez um barulho, até pra divulgar sim, o filme. Sim, sim, né? Por exemplo, o Edward Bunker não é ator. E ele já é falecido, mas ele era um escritor de livros, estilo uma espécie de Agatha Christie moderna, entendeu? Assim, mais no ar, mais investigativa, livros de assassinato e etc, né? Então ele aceitou o convite do Tarantino mais como uma brincadeira, né? Ele é o Mr. Blue no filme, é aquele velhinho lá, gente boa que fica rindo no diálogo inicial do filme. Exatamente. Mas é interessante, né? É interessante você ver que esse filme, ele realmente tem cheiro de filme cult. Ele já começa assim, porque não faz sucesso, e filme cult geralmente é assim. Vai fazer sucesso depois, quando um determinado diretor é interessante, e aí vão começar a ver os primeiros trabalhos dele, né? E com o Tarantino é legal que foi logo no segundo trabalho que ele estourou. Isso que eu acho bacana dele. É verdade. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Então, meus caros amigos, vamos contar o início do filme, né? Temos uma lanchonete onde todos estão tendo uma conversa informal, né? Um grupo de pessoas, assim, conversando sobre trivialidades e fumando pra caramba, né? Porque nos anos 90 você podia fumar em qualquer lugar. É verdade, é verdade. É interessante que o Tarantino começa com essa câmera que vai passando, né? Ela vai rodando ali em torno dos personagens, te mostrando, dando espaço pra apresentar cada um dos próprios personagens, né, Bruno? Sim, sim, sim, sim. Sabe o que eu gosto? Eu gosto dessa cena porque ela realmente poderia ser uma cena onde você está conversando com seus amigos numa mesa de bar. Porque tem pessoas falando em paralelo, não é aquela coisa assim coreografada, sabe? Tem pessoas conversando sobre outros assuntos na mesma mesa e todo mundo tem um pouco de voz ali naquele caos. É um caos muito legal e muito realista, não sei se vocês concordam sobre esse diálogo. A gente está falando aqui, é claro, do famoso diálogo do Like a Virgin da Madonna. Exatamente. Eu concordo com você. Interessante que o filme, ele começa com o Quentin Tarantino falando. Ele que começa a falar da teoria, né? Então, assim, o primeiro filme dele já é ele, tipo, despontando, assim. Você sabia que ele ia fazer o Mr. Pink? Ele escreveu o papel pensando nele atuando, mas ele pensou melhor. Ah, eu não atuo tão bem assim pra fazer o Mr. Pink. Inclusive, essa brincadeira da gorjeta, que vira até um diálogo, que tem ali uma crítica interessante, é uma coisa que o Tarantino mesmo fazia. Ele não dava gorjetas mesmo, isso é uma curiosidade dele. As pessoas mais chegadas a ele falavam que isso era uma constante, que ele acabou levando isso pro filme. É, quer dizer, ele pegou um trejeito dele e também levou pro filme, né? É, e até o personagem que foi escrito pra ele, que tem essa atitude ao longo do filme, né? Exatamente. O legal dessa cena é, primeiro, que ela vai num traveling, né? Você tem a movimentação da câmera, você tem ela passando por cada um dos personagens, dando espaço pra cada um falar, tornando aquela situação uma situação do cotidiano, uma conversa de amigos. Pessoas estão ali conversando, aí você pensa, pô, os caras estão vestindo, estão conversando ali, o que esses caras estão fazendo, né? Aí você vê que tem até o Joe, que é o chefe, que é a pessoa que está organizando, que depois viria a ser o crime, né? Tá ali falando sobre Toby Wang, ele tá com uma agenda na mão, né? Você vê que até o Mr. White tira essa agenda dele, né? Toma essa agenda dele. Já, isso já vai mostrando algumas coisas. Vai mostrando algumas características dos próprios personagens que vão ser levados mais adiante. Por exemplo, o Michael Madison tem uma hora que ele brinca com o dedo como se fosse atirar no Mr. White, entendeu? Ou seja, confrontando ele na própria mesa, entendeu? Que depois isso também vai ser levado para a narrativa do filme. O confronto entre ambos. Então, quer dizer, o Tarantino, ele já vai te apresentando o que, obviamente, ele vai desenvolver melhor durante o próprio filme. Uma coisa curiosa é que eles podem ser até presidentes de república, porque você não sabe o que eles são. Isso é fantástico, essa natureza humana, essa normalidade. Eles estão ali almoçando e, portanto, podem, sim, falar de qualquer assunto, desde que o assunto principal tenha sido esgotado. E com certeza já tinha sido. Nesse instante inicial do filme, eles já são homens treinados, cada um já sabe o que vai fazer logo na sequência. Por isso que estão todos de terno e gravata, né? Eles estão prestes a cometer o crime, se não me engano. É isso mesmo, é isso mesmo. E uma coisa legal, que é falado bastante no filme, é sobre profissionalismo, né? Pô, sejam profissionais. Principalmente o Mr. Pink, ele fala várias vezes, pô, parece que só eu sou profissional aqui. E é bem legal isso, porque, como a Harold falou, todos estão de terno e gravata. Podiam ser, sei lá, advogados, qualquer coisa. São criminosos, né? É, e essa caracterização ajuda a passar esse ar de profissionalismo, né? Que depois, durante o filme, na verdade, isso vai ser quebrado. Mas ali, a princípio, eles são profissionais, como o Harold falou. A gente vai entender que eles são homens treinados para fazer o que vão fazer, né? Eu acho que o mais interessante, na verdade, é a quebra, né, Bruno? É o jump cut depois é que mostra uma coisa interessantíssima, né? Na verdade, toda essa quebra dessa primeira narrativa, né? E até mostrando um pouco o que o Harold falou, essa coisa da humanização, né? Porque todo aquele sangue com o Tim Roth no banco, sangrando o tempo todo, aquilo é muito humano, né? Aquilo ali é humano, né? Aquilo ali tira os personagens de um pedestal e coloca eles realmente numa humanidade em um filme de crime, né? É, sim. Mas eu queria voltar só um pouquinho naquela primeira câmera traveling que você falou, que aquilo ali me lembra, sabe o quê? A gente falou há pouco tempo de Lumet aqui no Cinecast, né? Mas a forma que o Lumet, nos seus filmes urbanos, filmava. Porque ele não tem nenhum problema em colocar pessoas na frente da câmera, passar fumaça, mãos na frente do rosto de quem tá falando, não tá nem aí. É a visão de quem está ali ao lado. Se você tá numa mesa de bar, você não consegue ver a todos da mesma forma. Sempre tem alguém sentado do seu lado tampando sua visão. E essa câmera traz isso pra mim. Na minha cabeça, é como se eu estivesse ali também. Então, Tarantino, nesse ponto, é muito parecido com o que o Lumet fazia nos seus filmes. Nos seus filmes urbanos, é claro. Interessante também notar que, em Death Proof, ele volta a usar essa câmera baixa. Essa câmera que rotaciona a mesa. Só que ali, no caso de Death Proof, você encontra três mulheres conversando sobre amenidades de novo. Exatamente, que é a cena das dublês, né? É, percebam que nessa sequência, meus amigos, você sempre tem a câmera com alguém num primeiro plano um pouco desfocado e a pessoa com profundidade de campo um pouco maior, no segundo plano, você tá vendo por cima do ombro, digamos assim. Então você parece que tá acompanhando o tempo todo o que tá acontecendo, que eu acho, inclusive, Bruno, que traz um pouco disso que você falou, né? Essa naturalidade, né? Essa coisa que parece verdadeira, né? Sim. É importante a gente dizer, a gente não falou na introdução, que ele não estudou cinema. Mas ele conhece muito de técnicas de edição, de corte e também de direção, talvez, né? Assim, em 10 minutos de filme ele já traz coisas que Lumet e Godard usavam muito. Então, poxa vida, quem é esse cara? De onde ele surgiu, sabe? Isso é muito interessante e é importante. É o primeiro filme do cara. E ele não estudou cinema, ele não é um acadêmico. É isso que é importante a gente citar. Não, concordo. Perfeito, Bruno. Ele realmente aprendeu fazendo e vendo, obviamente, muitos filmes. Nesse filme, ele vai ter uma ajuda muito grande, inclusive, do diretor de fotografia, que é o nome dele é difícil, né? É Andrzej Sekula, que, na verdade, também era cineasta e tudo mais. Mas, claro, a mão é do Tarantino, né? Não tem como dizer que não, mas existe uma grande ajuda dele. E a montagem é Sally Mank, né? Então, que depois vai vir a trabalhar com o Tarantino em vários filmes, só não trabalhando no Django, porque, infelizmente, faleceu. E tornar isso uma coisa que você possa entender, né, Bruno? Porque o filme, ele é todo não linear. Ele começa do meio, aí vai pro fim, aí volta pro começo, enfim. O filme não tem uma linearidade. É preciso uma montagem muito bem estruturada e uma decupagem que realmente você possa ter esse filme muito na sua mão para você não cometer um problema de narrativa pro próprio espectador, né? É verdade. E essa sequência inicial, ela tem aproximadamente 8 minutos. E ela é suficiente para você entender a personalidade de cada um no filme. O legal também é a história da gorjeta, né, cara? Do personagem do Pink. Na verdade, mostra duas coisas. Primeiro, que ele não aceita com facilidade os argumentos, né, dos outros, e que ele tem até um poder de convencimento ali, até que o Mr. Orange fala, não, eu também quero meu dólar de volta, porra. O que ele tá falando ali, na verdade, é uma crítica também à própria sociedade, né? A falta de oportunidade de certas classes, a forma como o governo prejudica até certas instituições. Você está cumprindo um papel que deveria ser um papel do governo. O governo deveria ser capaz de poder fornecer aquelas pessoas uma melhor educação, uma melhor situação, para que elas pudessem fazer por si só a sua própria vida, né? Conquistar outras coisas e não depender de gorjeta, né? Eu acho que o Tarantino deixa, inclusive, a visão dele, que você precisa correr atrás. Você precisa construir o teu futuro, não ficar dependendo do dinheiro de uma outra pessoa, que simplesmente ela vai ou não te dar, né? Tem uma parte, quando eles estão fazendo essa argumentação, que o Mr. Pink, ele fala assim, o pessoal do McDonald's não recebe gorjetas e ninguém reclama por eles, falando assim que só as garçonetes recebem, né? Então, mesmo na parte desse pessoal que trabalha na área da alimentação, tem uma diferença, que nem o pessoal que trabalha em fast food tem o seu salário bom o suficiente para não precisar da gorjeta. Os garçons precisam, então é caso exatamente com o que você está falando. É, eu acho que tem muito disso. Na verdade, esse diálogo, eu acho que é a visão do próprio Tarantino com essa coisa, ele nunca ter dado gorjeta, e a própria vida do Tarantino, né? A gente tem que lembrar que ele foi construindo a sua entrada, né? Ele foi forçando para poder chegar onde ele chegou, né? Ele não aceitou simplesmente o fato, ah, não, você não pode estudar cinema, você não vai estudar cinema, então você não vai fazer cinema, não. Ele foi correr atrás. Ele até fala isso num determinado ponto, o Mr. Pink fala, então por que eles não pedem demissão e vão correr atrás de outras coisas, entendeu? Aí um dos personagens vira e fala, ah, mas é o único emprego que uma garçonete sem diploma pode conseguir nos Estados Unidos. Será que o Tarantino realmente queria fazer uma crítica à sociedade falando de bandidos? Eu acho que não, eu acho que é só mais hipocrisia mesmo do personagem, sabe, é querendo arrumar uma desculpa esfarrapada. Não vejo como uma crítica do diretor, do roteirista, e sim uma como um fanfarrão numa mesa de bar, tá tentando convencer as pessoas a resmo. É a minha visão, mas não sei se vocês discordam. Eu acho engraçada a distorção, né? Ele tá falando de ética. É, pois é, ele é um assassino, um bandido. Entendeu? É. A ética dele em face da ética do resto da humanidade. Pois é, é um bandido politizado, né? Devemos lembrar que, tudo bem, Harold, concordo com você, realmente é engraçado, mas existe um código ali, na verdade, entre os bandidos, nessa coisa, não, peraí, como assim você não dá gorjeta? Todos dão gorjeta, todos eles dão gorjeta, eles acham certo isso, e o cara rompe com isso. E depois, no filme, existe meio que uma relação de uma honra, digamos assim, entre dois bandidos, firmada numa amizade, digamos assim, que faz com que um proteja o outro. Então, sim, existe um código de ética entre os bandidos, apesar de serem bandidos, por que não? Eu não acho que a revolta dele ali seja com a sociedade. Isso aí, pra mim, é só uma desculpa esfarrapada, mano. É porque realmente é esquisito você olhar pra um bandido, um assassino cruel como ele é, né? Uma pessoa fria, se preocupar com pensamentos mundanos e não sociopatas como o dele. Eu acho que é mais uma desculpa esfarrapada do bandido mesmo, porque ele é muquirano e não quer dar um dólar pra garçonete. Eu acredito que o Tarantino estava pensando muito longe em crítica social nesse filme. Ele estava querendo mostrar para o mundo que ele sabia fazer cinema e sabia trazer referências. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Finalmente sobe os créditos do filme, né? Depois de quase 8 minutos desses diálogos desconexos, essa apresentação dos personagens, essas brincadeiras com as câmeras, né? E, por curiosidade, não aparece quem escreveu o filme e não aparece quem dirigiu o filme, né? Só aparece nos créditos finais do filme. Você só tem um elenco ali no início. Os créditos de rolo, né? É, exatamente, né? Então, poxa, imagina você no cinema vendo, caramba, quem escreveu? Diálogo tão legal, né? Você quer saber quem escreveu e não tem, né? É muito bacana isso. Ah, é interessante que ele sai numa câmera lenta, né, Bruno? Ele tem um brincadeira com o tempo subjetivo ali. E aí, de repente, aparece o nome em cima de cada um deles. O último é o Tim Roth, não é o Tarantino. O Tarantino, na verdade, é o penúltimo. Aí o Tim Roth fica como o último ali da legenda e tudo mais, com aquela música que depois ficou icônica, as pessoas até conhecem mais, por conta do Cães de Aluguel mesmo. E aí tem a brincadeira do jump cut que a gente tinha falado, né? Isso, exatamente, exatamente. Tem aquele corte abrupto e você já começa a ver o que aconteceu, né? Que algum problema deu, você vê um Tim Roth todo ensanguentado no banco de trás de um automóvel, com o Harvey Keitel à frente dirigindo. E é uma cena bem chocante, né? Porque é muito sangue na tela, fazendo um contraste absurdo com o estofado branco do carro. Perfeito, é exatamente isso. Uma coisa interessante que tem nessa primeira cena aí do carro é a humanidade dos personagens. O Mr. Orange, que é o Tim Roth, berrando lá, ah, tô morrendo, eu tô morrendo. E o Harvey Keitel, né, que é o Mr. White no filme, fica de mão dada com ele pra não ficar com medo. Acho que é uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, no comecinho do filme. Ele já abre falando, eu vou morrer, desesperado, né, cara? Falando que tá morrendo e tudo mais. Aí foi o que o Bruno falou, você se depara com essa cena do aquele banho de sangue, né? Aquele personagem, e acho que isso já dá um impacto, né, Bruno? Pra quem tá começando a conhecer o trabalho do Tarantino, já começa, caramba, que isso, como assim? O cara tá cheio de sangue, o que aconteceu? Como é que esse cara foi parar aí? Isso é uma coisa que você fica meio deslocado nesse primeiro momento. Imagina o seguinte, vamos voltar a 1992. Você tá assistindo pela primeira vez Cães de Aluguel. Aí você tem um diálogo super interessante, assim, personagens muito interessantes, sei lá, parece que são os Blue Brothers indo para um show, sabe? E aí tem um corte absurdo e você vê uma pessoa totalmente ensanguentada no banco de trás e você olha, caramba, o que esse diretor quer? Aonde ele vai chegar com isso? Você tá falando de uma interpretação bizarra para uma música da Madonna, uma possível crítica social sobre gorjetas e, do nada, uma pessoa ensanguentada quase morrendo no banco de trás de um carro. E muito sangue, coisa que você realmente não via em filmes mainstream. Tudo bem, não é um filme mainstream, porque era um filme de baixa produção, se tornou um cult depois, mas a ideia era fazer um mainstream. Afinal de contas, você tinha um elenco bom. Não era pra ser um filme gore, né? É, exatamente. Esse é o ponto. Não é um Sexta-feira 13, não é um Hora do Pesadelo, não é um Wes Craven, não é um John Carpenter, entendeu? Provavelmente o público que gostava do Chris Penn, gostava do Harvey Keitel, quando foi ver esse filme, falou, caramba, o que que tá acontecendo? O que que é isso que eu tô vendo na tela? Eu tento me colocar no lugar das pessoas lá, por exemplo, no Festival de Cannes vendo isso, em 1992. E o desespero, né, Bruno, de ambos, né, os personagens que até o primeiro momento estavam ali bem vestidos, estavam agindo, pareciam realmente profissionais na sua área, um tomou um tiro, tá sangrando, tá morrendo, enquanto o outro tenta confortar o cara, não, segura minha mão, você não vai morrer, você não é médico, e aquela câmera fica ali mostrando os dois, você tem uma relação muito até íntima entre ambos, né, porque um tá morrendo, obviamente, e o outro precisa ainda segurar a mão dele e chegar a algum lugar pra poder salvar o cara. E o Tarantino foi esperto, porque nessa cena você tem o Tim Roth, né, o Mr. Orange, chamando o Mr. White de Larry. Sim. Ou seja, você ainda não sabe que tem apelidos, que tem codinomes. Então, pra quem tá assistindo o filme pela primeira vez, são dois amigos ali. Eles estavam conversando e brincando com outras pessoas, tomando um café da manhã, descontraído. E, aparentemente, aconteceu algum acidente ou então alguma loucura. O Larry tá tentando levá-lo pro hospital, o que você imagina nesse iniciozinho de filme. Você não acha isso não, Harold? Você é surpreendido nessa cena porque até agora você não sabe no que eles estavam metidos, né? É verdade. Você ainda não sabe que eles são bandidões. Por enquanto, não se sabe nada dos personagens. Daí ele é levado para um esconderijo. Aí, essa palavra já aciona na sua mente todo um perfil de bandidagem. E aí eles entram lá naquele lugar, naquele armazém. E realmente a atuação do Tim Roth é desconcertante, né? Porque é uma menina. É uma menininha chorando. De isso. Dor, né? E aí você aprende que, além do tiro no joelho, o tiro na barriga é um dos mais dolorosos que existem. Você com isso começa a aprender que Tarantino tem uma visão de mundo muito criminosa. Ele gosta desses pequenos detalhezinhos sórdidos da vida de bandido. Engraçado, né? Esse personagem passa o filme praticamente todo ali caído ao chão, sangrando até a morte. Eu não sei se isso também vale, mas a informação extra é muito divertida, de que chamaram um médico para que ele avaliasse se a quantidade de sangue que o personagem estava eliminando era compatível com o tipo de tiro que ele levou. A quantidade de sangue. É assustadora a quantidade. No final, ele está no meio de um lago de sangue. É verdade, é verdade. É interessante isso que o Harold falou, porque, na verdade, o que o Tarantino tá querendo criar ali é uma aproximação entre as duas personagens, né? A personagem do Keitel e a personagem do Tim Roth, porque até o momento, você foi o que o Harold falou, você não tem muita informação ainda, mas ali já dá pra entender que eles têm uma conexão, né? Ele pede até pra ser abraçado e tudo mais. Poxa, tem a cena bonita, o Bruno, que o Keitel, ele pega o pente no seu bolso, isso. Sussurra algo no ouvido do Tim Roth, que a gente não escuta. Peitei o cabelo dele e finalmente tranquiliza o Tim Roth, né? É bonita a cena, é bonita, é bonita. A impressão que dá é que eles são amigos, realmente, entendeu? Eles têm uma cumplicidade, né? Até muita gente acha que é uma coisa até um pouco homoerótica, até, enfim, mas aí já é uma outra discussão, não quero entrar muito nisso. Não é não. Ele fecha alguns planos, realmente, uns planos um pouco mais fechados no rosto do Tim Roth, ali, pra ele mostrar a dor, o sofrimento. O Harold mesmo apontou muito bem. Eu acho que a interpretação do Roth é muito boa, porque ele realmente te convence que ele é uma garotinha assustada. Ele realmente tá ali sofrendo muito com aquilo que tá acontecendo, né? E uma coisa legal é que o personagem, ele não pode revelar, na verdade, o grande segredo, que ele não é um bandidão, né? Sim. Ele é um policial disfarçado. A última vez que eu assisti, eu fiquei reparando bem nisso. Ele tá lá morrendo, mas ainda assim ele ainda é um bandido, né? Porque se descobrirem que ele é um policial, ele vai morrer na hora mesmo. E mais à frente também a gente vai ver que de policial, na hora do desespero, ele não teve nada, né? Verdade. E interessante que eles chegam, né, nesse armazém, como a gente tá falando, e logo na sequência quem chega é o Mr. Pink, né? E é um vendaval, né? Já chega... estressado. É, mas se põe no lugar dele, né? Ele já chega gritando e você, como espectador, fala, caramba, aconteceu alguma coisa, né? Poxa, e aí entra um dos parceiros dele e aí sim, se existir alguma dúvida de que eles eram bandidos ali, já não tem mais nenhuma, porque ele já entrega tudo o que aconteceu, né? Que eles foram assaltar uma joalheria e o assalto deu errado e algum problema aconteceu e teve tiroteio, sangue, caos e destruição para todos os lados. E que foram traídos, né? Que ele fala, ah, tem um rato entre nós. Exatamente. É interessante que isso é coerente até com a própria proposta da construção da personagem do Mr. Pink, né? Se a gente for pensar lá atrás, ele é o diferente ali daquela turma, ele é o que parece que tem mais questão do raciocínio mesmo, ele pensa, né? Para formatar a personagem. Então ele desenvolve todo um raciocínio do que poderia ter acontecido, né? Os caras apareceram muito rápido, não tinha como aparecer nessa velocidade e tal. Então, quer dizer, ele cria toda essa linha de pensamento para desencadear o pensamento geral, no caso até do Mr. White, do que realmente aconteceu, né? Sim, perfeito, perfeito. Eu gosto bastante dos enquadramentos nesse filme. Quando eles estão conversando naquela sala estranha, é uma sala onde tem uma pia, assim, mas para lavar instrumentos, provavelmente, não sei, é um tanque. Tem um espelho, tem algumas cadeiras viradas no ambiente, um balcão comprido. Provavelmente ali o pessoal tratava os defuntos. Eu não sei, se você quiser fazer uma análise, porque eu acho interessantíssimo saber que ali funcionava uma funerária. Mas enfim, de qualquer maneira, a cena está lá dentro desse cômodo estranho. O Pink está fora de enquadramento, ele está ali quebrando um monte de coisa, né, com os pulsos, mas você não vê, você só enxerga o Harvey Keitel parado ali, feito uma estátua, pensando, começando a raciocinar pela primeira vez depois de todo aquele tiroteio, né? O que eu gosto dessa cena, na verdade, é a iluminação. Porque em alguns momentos você tem iluminação forte num pedaço da cena, num outro você já tem uma luz faltando, assim, uma luz falhando. E aí você tem um espelho todo distorcido, assim, com a imagem do Keitel. Olha, eu acho tão bacana, assim. E depois quando você volta pro cômodo onde tá o Tim Roth se esvaindo em sangue também, que já é uma luz mais esverdeada, mais pro fluorescente, né? Mas... nessa primeira cena você tem uma meia luz em determinados momentos que eu gosto bastante, sabe? Eu acho muito interessante. Vendo a cena aqui, inclusive, você tem toda a razão. A iluminação tem pontos que ela tá mais forte, pontos que ela tá mais sombria, né, inclusive. É muito legal. Legal também a parte que ele fala sobre o Mr. Blonde. Eu não gosto de trabalhar com psicopatas. Psicopatas são imprevisíveis. Novamente, um criminoso falando sobre sociedade. Um psicopata não é um profissional, ele fala até uma hora. Isso, exatamente. É a questão do profissionalismo voltando ao filme, né? O que, na verdade, é um grande contrassenso, porque no momento em que você mata sem pestanejar um oficial, você também é um psicopata, entende? Todos eles são psicopatas. Eu não estou dizendo que eles estão certos, tá, Harold? Não me interprete mal. Mas se você parar para pensar na ótica deles, nesse diálogo do Pink e do White, o Pink pergunta assim, ah, você matou pessoas de verdade? Aí o White fala assim, não, eu só matei aquele, só policiais mesmo. Ou seja, para eles, na cabeça dos dois, policiais não são gente. É como se fossem baratas. É, por aí, Bruno. Perfeito, perfeito. Como se fossem ratos, né? É uma maneira maravilhosa de acabar com o elemento humano, né? Muita gente mata os seres humanos justamente tirando-os da cadeia evolucionária e jogando lá para os invertebrados. É muito fácil matar dessa maneira, né? É, veja bem, por isso que eu fiz a ressalva no início da minha construção, que eu sabia que ia ser polêmico, mas tudo bem. Bruno, eu achei perfeito, porque até o Henrique falou, ele usa o termo rato justamente por conta disso. Ele desumaniza a figura do policial, obviamente, ele coloca ele como um roedor, então, óbvio. O Mr. White vai pensar o quê? Se ele tá matando policiais, ele tá matando ratos. Concordo, perfeito. É exatamente isso. Não, rato é uma gíria pra traidor também, né, Bruno? Não, mas ele poderia falar, olha, tem um policial infiltrado. Ele prefere usar o rato justamente por conta disso, pra desumanizar a figura do policial. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Imagina o seguinte, se você se colocar no personagem do Keitel, se você se colocar no lugar dele, ele estava no assalto a banco, onde foi tudo muito bem planejado, onde todos são profissionais, E, de acordo com aquela conversa, você entende que um dos parceiros dele do crime ficou maluco e saiu matando todos os reféns. E aí a polícia apareceu e todos eles partiram em disparada. Eles nem sabem ao certo como foi a sequência dos fatos, porque daí o Mr. Pink ele até fala assim, não, primeiro chegaram os policiais, daí tocaram o alarme, daí chegaram outros policiais. Até reforça a teoria de que tinha um traidor, porque tinham já policiais esperando por eles. Foram pegos totalmente de surpresa, né? Sim, com certeza, com certeza. Esses diálogos todos são importantíssimos a gente ressaltar, porque mostra como o Tarantino sabe escrever essas conversas, sabe escrever esses diálogos. Quem nunca fez isso, sabe? Parou pra pensar o que aconteceu. Talvez num acidente de carro, ou sei lá, em qualquer situação de alto estresse. E esse diálogo realmente vende essa ideia. A única coisa que eles sabem é que existe realmente um traidor. Alguém traiu eles, o plano não saiu conforme o que eles esperavam. Agora, quem foi essa figura? Quem traiu eles? Quem que entregou o plano? Eles ainda não sabem. Tanto é que uma das possibilidades que o próprio Mr. Pink cogita é a possibilidade de que o Joe tivesse traído. Mas aí o Mr. White até fala, não, o Joe não pode ter traído. Entendeu? Porque ele já trabalhou com ele há muito tempo, enfim, ele já conhecia. Então, o Tarantino já te dá mais um indício. Não, o Joe conhece o Mr. White. Tanto é que é a próxima sequência, né? Onde o White aparece num flashback, obviamente, falando com o Joe, né? Aí começa essa sequência de apresentação em flashback de como cada personagem se envolveu nesse assalto. Que é bem típico do Tarantino, né? É. A maioria dos filmes dele são bem separados por capítulos, que nem no Cães de Aluguel, são separados pelo nome do personagem. A gente vê isso em Kill Bill, em Bastardos Inglórios. Praticamente todos os filmes têm essa separação do filme em capítulos. Isso, exatamente, exatamente. E nessa sequência você descobre que o Harvey Keitel é de outro estado, já trabalhou antes com o Joe e é um profissional. Ele é um assaltante profissional que está ali justamente para executar aquele assalto e ir embora. É isso aí. Eles já se conhecem, tem algum tempo. Você vê que, enfim, você tem planos mais fechados. Eu acho até que para dar essa ideia realmente de uma certa intimidade, de que eles já se conhecem e tudo mais, né? Você não tem planos muito abertos, você tem planos mais fechados no rosto do Keitel, no rosto do Joe, até um contraplano ali que ele faz mostrando a conversa entre eles. Então é uma coisa muito íntima, né? É de quem realmente se conhece há bastante tempo, né? Isso. E um ponto também que a gente tem que ressaltar, que é a primeira vez que a gente vê o Joe como chefe da máfia, o rei do crime, chame como quiser. No restaurante, ele é apenas um velho, aparentemente bobo, porque ele está mexendo numa caderneta, lendo nomes aleatórios, e levanta para pagar uma conta, vestido como uma pessoa normal, né? Uma camiseta normal, uma camisa polo e uma calça comum. Mas já no escritório dele, já é uma pessoa elegante, tem aquele escritório todo luxuoso, com cadeira com marfim de presas de elefante, né? Uma coisa bem espalhafatosa. É um Don Corleone, né? Do filme do Tarantino. Exatamente. Ou o rei do crime, né? Como personagem da Marvel, por exemplo. É, o Kingpin. É, até tem uma brincadeira depois, no decorrer do filme, que eu fiquei pensando a mesma coisa, Bruno, quando você falou. Não, isso parece com coisa. É, exatamente. Coitado, é um senhor de idade, né? Então ele já tá todo vincado no rosto, careca. Então realmente parece. Foi uma ótima comparação, cara. Ele tem tufos de cabelo saindo da orelha. Isso é terrível. O Bruno repara em cada coisa, né, cara? Eu já vi esse filme algumas vezes. É. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Tem um momento muito legal que é chamado de impasse mexicano, né? O Mr. Pink e o Mr. White começam a discutir, eles brigam e caem no chão. O Mr. Pink fica caído apontando a arma pro Mr. White e ele apontando a arma pro Mr. Pink. Então, se um atirar, os dois morrem. E nisso, o Mr. Blonde, que é o Michael Madsen, tá lá tomando um refrigerante naqueles copos plásticos, só observando a cena. A hora que os dois reparam que ele está lá, já vão tirar satisfação, porque o Mr. Blonde foi o cara que pirou no meio da ação deles e matou todos os reféns a sangue frio. Exatamente, exatamente. E esse Max Standoff, né, esse impasse mexicano, é uma coisa recorrente e você vê que é uma referência aos western que o Tarantino tanto gosta. Ah, sim. Porque você vê isso em centenas de filmes italianos dos anos 60, principalmente. Leone fez muito disso. O Tarantino volta a repetir isso em diversos filmes dele também. Nesse mesmo filme ele volta a repetir isso. Faz de novo. É muito bacana, é muito legal mesmo. Nesse filme, inclusive, ele faz uma homenagem mesmo, né? A essa coisa do próprio Sérgio Leone, né, cara? Que é um cara que ele sempre gostou, enfim. Pra ele, um dos melhores filmes é A Três Homens em Conflito. Ele sempre deixou isso bem claro, então... Ele faz sim, até uma pequena homenagem ali, mais pro final do filme, nesse Mexican Standoff, né, como o Bruno mesmo falou. Bom, sigamos, né, sigamos. Finalmente o Michael Madsen, ele se mete, eles vão brigar e o Mr. Pink separa os dois, só que aí os dois viram amigos, fazem até a citação, aquele falecido ator, o Lee Marvin, né, e aí o Mr. Pink fala, eu sei, eu tenho certeza agora que o Mr. Bond também não é o rato, porque ele é muito psicopata para ser o rato. Exato, é verdade. Pois é, o Mr. Bond os convida para dar uma saidinha e os leva até o carro. E lá no porta-malas, o que, que eles descobrem? Que o Bond, maluco que é, pegou um dos policiais ali, justamente para quê? Para saber o que os policiais sabiam sobre o assalto. Quando eles abrem o capô, a gente tem o famoso contra-plongé que o nosso amigo Tarantino adora, né? Que ele vai fazer em vários filmes e chega fazendo o Kill Bill, um contra-plongé total, né? Que ele consegue filmar através daquela coisa de vidro, na verdade, né? O piso é de vidro, ele consegue fazer um contra-plongé total. É, o Tarantino adora mesmo, adora. Eu acho que é o clichê mais básico de um filme do Tarantino. É, ter um contra-plongé em algum momento, isso é fato. Não, peraí, em alguns momentos. É, dependendo do filme, em alguns momentos, verdade. Então a gente tem esse contra-plongé, e aí você vê que a cara deles de felicidade de ter pego esse tiro, né? Ambos tiram ele e tudo mais, eles chegam a se referir como nós pegamos um tiro. Inclusive, não o Mr. Blonde, que na verdade foi ele que pegou, né? É, porque ali eles estão comemorando, né? Porque, afinal de contas, eles vão matar mais um rato, né, na cabeça deles. Pois é, por isso que aquela história do rato, pra mim, soa muito como uma verdade, assim, essa questão de realmente desumanizar a figura do policial pra que ele não seja mais um homem, ele seja, assim, um animal, um bicho, que poderia, assim, ser abatido. É, sim, sim, nesse caso, sim. E coitado desse policial, dá dó dele, né? Porque você percebe que é um recruta, é um cara novo, ele é levado pra dentro do armazém, e começam a surrá-lo de maneira muito covarde, né? Justamente para tentar tirar dele qualquer verdade. E o que é engraçado, ele de fato tinha informação para dar. Você fica pensando que não, né? Foi um cara super corajoso, que aguentou muita agressão, mutilação inclusive. Ele não se quebrou, por incrível que pareça. Verdade, verdade. Agora eu fico imaginando uma coisa. O Michael Madsen, ele não estava de carro, porque ele não chega no assalto na joalheria com aquele carro. Ele rouba um carro no meio do caminho, provavelmente mata o seu motorista, porque ele é maluco. Pega um policial, bota na mala, para no drive-thru, pede um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola. E como se nada estivesse acontecendo, ele chega lá do armazém, feliz, sorridente, e bebendo o finalzinho do seu refrigerante. Olha, o White tem razão. Ele é um psicopata. Ele realmente tem problemas. Esse cidadão não regula muito bem, não. É interessante algumas coisas nessa cena, né? Eu acho interessante primeiro o enquadramento. O enquadramento do Mr. Blonde, o enquadramento do Harvey Keitel e do Steve Buscemi. É um plano mais aberto do que o plano médio ali, um pouco mais aberto. Você tem respiro tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tela. Eu acho que isso é pra mostrar que eles estão presos ali e que o personagem do Mr. Blonde vai fazer com que eles fiquem realmente ali, não vai deixar eles saírem dali, tanto é que ele fica pra porta com uma profundidade de campo um pouco maior, como se estivesse realmente guardando a porta. Não sei se vocês lembram. Ele pergunta até se você vai morder ou vai ficar só latindo, né? Então tem essa brincadeira com o próprio nome do filme, enfim, é interessante a gente perceber isso. E tem uma primeira citação à questão dos negros, né? Pô, eles vão ficar se comportando como negros, vão ficar falando que vão se matar, não sei o que e tudo mais, entendeu? Porque o Tarantino, ele não vai só se pautar pela violência visual do que você tá vendo em tela. Ele vai se pautar também por uma violência verbal, né? palavrões, você tem a coisa do preconceito, você tem a coisa do racismo, do ataque às mulheres, que o filme também vai te incomodar. E tem uma coisa curiosa, né? O elenco são de homens brancos, né? Não tem mulheres, praticamente não aparece nenhuma mulher, não tô lembrando de alguma que apareça aqui, acredito não. E essa coisa dos próprios homens brancos ficarem citando a destruição dos negros e tudo mais, essa coisa da opressão das mulheres, mas eles se destruírem entre si, entendeu? Eu achei isso interessante também. O Tarantino não usar nenhum personagem negro, mas citar os negros a toda hora, mas na verdade quem se destrói, quem se oprime, quem impõe a violência são os próprios brancos, né? É porque, na verdade, Bruno, um dos assaltantes ia ser o negro, mas o Tarantino não encontrou nenhum que o agradasse na época. O próprio Samuel Jackson chegou a fazer testes, mas não agradou. O Samuel Jackson na época não era tão conhecido, né? Ele tinha feito o quê? Algumas pontas em alguns filmes, mas não era ainda o ator que ele é hoje, né? Depois ele vai se destacar no Pulp Fiction. Sim, sim. Talvez seja por isso que tem essas referências todas, né? Porque ele esperava o negro ali no roteiro. O roteiro dizia que existia um negro. É, volto a dizer, o mais interessante é você ter a presença de um negro sendo falado, sendo comentado, até de atores negros e tudo mais, mas a Pangria é uma negra e tudo mais, enfim, mas você não ter de fato isso em tela. Eu fiquei espantado justamente com isso, né? É, o único negro assim é o instrutor do Mr. Orange, né? Que a gente vai ver mais no flashback dele. Sim. É o único. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Senhores, eu acabei de descobrir que no escritório do Joe Cabot, além daqueles marfins, tem um pé de elefante. Que é pra dar mais sorte que o pé de coelho, né? Eu não tinha visto da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Só vi agora. Meu Deus do céu, um pé de elefante. Olha, isso é típico, né, do gangster. Ele tenta passar uma aura de integridade e de cultura e de refinamento. Mas como ele obviamente não é isso, você com certeza vai achar coisas de gosto extremamente duvidoso. Só você lembrar de Scarface, né, Harold? Exatamente. Nossa, Scarface é o exemplo perfeito. É um cara que quer construir uma imagem social, mas é uma ruína, é um desastre o que ele faz. É de um mau gosto extremo. Parabéns para esse personagem. Ele está se referindo, acredito eu, à conversa que o personagem do Michael Madison, que é o Mr. Blonde, tem com o Joe e o Nice Guy Ed no escritório, né? Serve para você entender um pouco da proximidade que o Nice Guy Ed tem com o Mr. Blonde. Eles são muito próximos um do outro, né? Você vê que tem uma cumplicidade muito grande ali entre eles, né? Essa coisa de sair da prisão, essa coisa deles terem já arrumado um emprego pro cara, já ter organizado tudo, enfim. O Nice Guy Ed e o Vic Vega, né? Fazem umas brincadeirinhas assim de luta. Então é como se fossem assim, irmãos mesmo, uma amizade muito forte, né? É verdade, e você percebe pelo diálogo que o cara cumpriu pena e não abriu a boca. Isso Sim. É levado em altíssima consideração. E não só isso, você percebe também nesse diálogo que o Michael Madison respeita muito, mas muito o Joe. Porque apesar dele não ter aberto a boca, não ter falado quem era o mandante do crime pelo qual ele foi preso, que não é explicado, ele, ao invés de te falar assim, olha, fiquei 4 anos agora aqui, eu quero uma recompensa, não, ele agradece pelos presentes que o Joey mandou pra prisão. Provavelmente cigarros e bebida e alguma coisa ou outra que os presos gostam na prisão, né? Vale muito dinheiro e favores dentro da prisão. Uma coisa interessante que você estava falando, essa coisa do respeito ao Joe, perfeito. Eu acho que essa é a impressão que fica clara nessa cena. E uma outra coisa que a gente tem que falar também é a raiva dele com relação ao policial, o tal do Scagnetti, que ele mesmo cita, né? Naquele Tarantino's Mind, tem uma explicação do porquê, isso que eu achei até bem interessante. Vic Vega tem um rancor grande contra essa questão do próprio policial, né? Isso traz um pouco do porquê ele vai se comportar até daquela forma. Não, porque ele também, né, é um psicopata e tudo mais, enfim, isso é verdade. Mas o porquê que ele vai agir com tanta frieza com o policial, enfim, torturando ele e tudo mais, né? Afinal de contas, o cara ficou preso, né? Talvez a prisão tenha piorado a sua condição mental, né? Não sabemos, o personagem não é explorado a esse ponto, mas o que a gente sabe é que ele realmente é uma pessoa extremamente violenta e perigosa, porque ele é o cara mais calmo, é um cara quieto, mas quando ninguém tá olhando, sai de baixo. Ele é capaz de cometer as piores atrocidades contra outro ser humano. Um Hannibal Lecter, né? Perfeito. Ou o Norman Bates também, né? Ô Bruno, você falou uma coisa interessante aí agora, que ele não se aprofunda no personagem, na verdade ele não se aprofunda em personagem nenhum, né? O que a gente tem um background um pouco maior é do policial, né? Que a gente sabe um pouco mais sobre ele, isso vai ser dito mais na frente, mas que eles não iriam falar sobre as questões pessoais dele que ele leva, inclusive na própria narrativa do filme, né? Eles falam muito pouco sobre isso. Perfeito. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? É importante a gente citar essa cena porque ela é de um sadismo, mas de um sadismo absurdo. Não sei se vocês concordam comigo. Exatamente isso, ele já não tá ligando mais. Ele quer realmente se divertir com aquele policial ali, fazer esse terror psicológico. Levar realmente o cara a um estado assim é... É sadismo. Sadismo, puramente sadismo, perfeito. Sadismo define bem. E o que é magistral, na minha opinião, é a escolha da trilha sonora pra essa cena. Perfeito. E como ela é usada na cena, né? Porque não é uma trilha composta para o filme. Olha como é que é a tortura dele, porque pra compor a cena toda... Ele liga o rádio e fala assim, eu gosto muito de um programa onde um fulaninho qualquer fica descrevendo as músicas. Então ele liga o rádio, esse locutor começa a explicar uma banda, e aí ele vai pro canto, né? E aí começa a fazer algumas ameaças. Mas aí, quando começa a tocar Stuck in a Mirror of You, que aí ele começa a dançar daquele jeito, sabe? Aquilo ali é... Isso é muito bom. Pra mim, só por causa daquela música que ele arranca a orelha dele. Ele não tinha a intenção de arrancar a orelha inicialmente. Ele queria cortar alguma coisa. Mas aí ele se empolgou com a música. E aí é aquele sadismo somado com a imprevisibilidade de um psicopata. Acho que um comparativo com essa cena é no Bastardos Inglórios, quando ele tá fazendo a suástica na testa, né, no final do filme. E mostra bem também, assim, uma fórmula que o personagem do Brad Pitt usava. E é bem forte, assim, a cena. Na hora eu lembrei dessa cena também. Fazendo esse contraponto entre o Bastardos Inglórios e o Cães de Aluguel. Uma violência gráfica mesmo. Concordo, concordo. É uma violência gráfica, é uma violência com um certo charme. O Tarantino tem um charme para mostrar violência. Você tem a questão da música, né? Que o cara vem dançando. Quando ele vai realmente praticar o ato, o Tarantino tira a câmera, ele faz um movimento de traveling, afastando a câmera do que realmente acontece, entendeu? Então quando você volta, o cara já tá sem a orelha, entendeu? Uma elegância de mostrar a violência, sabe? Na verdade, a violência tá ali pra complementar a narrativa dos personagens, entendeu? Depois ele brinca com a própria orelha, como se ele tivesse, sabe, tendo uma relação ali realmente de êxtase ao fazer aquele ato. Tem um charme, eu acho, assim, na violência que o Tarantino mostra. Ou às vezes não mostra, né? E a gente faz com que a gente imagine a violência em si, né? É o seguinte, o Tarantino, ele adora filmes B, ele adora filmes violentos, ele não tem pudor algum em mostrar sangue nos filmes dele, isso já é claro. O próprio Bastardos Inglórios, que o Henrique citou, já mostra isso. Mas essa cena, eu acredito que esse charme que você pegou, Bruno, é mais pela falta de orçamento que o filme tinha. Porque se pudesse ser mais explícito, certamente o Tarantino faria, certamente. Não sei, Bruno, porque em Django, por exemplo, ele tem um orçamento, ele pode ser mais explícito e na hora da martelada na cabeça do cara ele não mostra. Ah, mas aí ele já tá mais chapa branca, né? É o primeiro filme dele, ele queria fazer do jeito que ele queria, gente. Se ele tivesse dinheiro, ele colocaria. Essa maquiagem foi feita pelo Robert Kurtzman, que é um maquiador famoso de Hollywood, etc. Ele fez essa cena de graça pro Tarantino com uma condição: que o Tarantino um dia no futuro escrevesse um roteiro baseado numa ideia que ele tinha, que depois virou um filme dirigido pelo Robert Rodriguez, que é o Drink no Inferno, né? Um ótimo filme trash também, mas fez só a maquiagem, né? Não teve como mostrar o corte da orelha, né? Você só vê depois aquela maquiagem mostrando que a pessoa tá sem a orelha. Você não tem a coisa explícita, né? O ato de arrancar a orelha. Se o Tarantino tivesse grana, ele teria feito o corte sim, Bruno. Porque o Tarantino, nesse filme, queria chocar. Você vê pelos litros de sangue que ele deixa no set inteiro. Nos extras do DVD, eu assisti agora há pouco, tem a cena vendo assim a lateral do rosto dele e cortando mesmo a orelha. Se você... Ah, então peraí. Então ele filmou realmente o corte da orelha, isso? Ele filmou. Só que ficou assim, não mal feito, mas você vê que não é uma orelha verdadeira, você vê a junção no rosto, mas tem essa cena. Eu acho que nos extras do DVD ela tá escrita como cena do corte na orelha sanguinário, alguma coisa assim. É que ela não foi aproveitada no filme. Ah, então, isso aí corrobora, então, o meu pensamento, né? Ô, Bruno, é só você pegar a filmografia do Tarantino. Gente, pega Kill Bill. Tem filme mais sanguinolento e gore do que Kill Bill? Tudo bem que é uma coisa pastelão. Kill Bill é um filme... É uma comédia gore. Pois é, isso que eu ia falar. Kill Bill é ele elevando a 15ª potência, né? Ele pegando todos aqueles filmes de arte marcial B, C, D, E, F... Que nem eu cortava, arrancava a cabeça e tudo mais, de uma forma até meio cômica, né, cara? Se a gente pode dizer dessa forma, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho convicção em dizer que se o Tarantino tivesse grana, ele teria colocado. Ele não colocou porque o Tarantino é um cara perfeccionista. Ele viu que não ficou legal, não é o que ele queria. Obviamente, o Tarantino não é um cara bobo, fez vários takes da mesma cena com ângulos diferentes. E aproveitou aquilo mostrado. Possivelmente, já imaginando, esse efeito aqui ao vivo já não tá bom, na pós-produção vai ficar pior ainda. E ficou melhor dessa forma que não mostra? Será que ele cortou mesmo? E de repente já mostra que realmente ele cortou. Espera, nossa, o cara é muito doido mesmo. O impacto para o espectador é muito mais impressionante. É que o Michael Madsen, né, o Mr. Blonde, ele pega a orelha cortada na mão e faz uma brincadeira, né? Pega a orelha, bota próximo à boca e fala assim, aí, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem, né? Tá me ouvindo bem. E você vê que ele realmente não regula, ele não bate bem. Ele é uma pessoa louca, doentia, e dançando, né, a todo momento, fazendo chacota, né, criando o desespero, porque... A cena de tortura pior não é o corte, não é arrancar a orelha, não é deformar o cara. É o terror psicológico que ele faz. É a primeira tortura que ele faz, se vocês pararem pra pensar. O policial tá amarrado numa cadeira, aí ele pega uma fita adesiva, né, aquela silver tape, prende a boca do policial pra ele não gritar, pega a arma e aponta pra cara dele. E fica rindo do tipo, eu vou te matar. E o policial fica naquele desespero sem poder gritar, sabe? Aquela cena... É a maior tortura do filme, porque arrancar a orelha, cortar o rosto dele, não é nada próximo ao terror psicológico que o policial sofreu ali. O interessante é que o Madsen, ele realmente está numa rota suicida. Porque não é só questão de torturar um policial, não é só questão de matar inocentes. Que, claro, isso já evidencia um quadro de pessoa completamente fora de controle. Mas interessante que quando ele vai lá fora... No seu carro, no porta-malas, pegar a lata de querosene ou gasolina, não sei o certo. Acho que é querosene. Não, é gasolina. Ele vai lá fora sem o terno. Ou seja, ele expõe para quem quiser ver que ele está com um coldre. Sim, sim. Perfeito, Rádio. Ele não se importa, ele caminha tranquilamente. O sol tá a pino e ele lá com aquele coldre. Ou seja, não se importa mesmo. Não, e outra coisa também que mostra isso é que ele deixa a arma dele lá dentro e não carrega com ele a arma. É verdade. Qualquer um poderia entrar ali e pegar a arma, ou talvez o próprio policial poderia se soltar, né? Que ele foi amarrado com fita adesiva, né? Isso cedo ou tarde acaba se partindo. E perfeito, Bruno. E quando ele sai, que o Harold tava falando, é um plano sequência, cara. Ele vai saindo, a câmera vai acompanhando ele, vai até o carro, ele pega, depois a câmera... Ela faz uma panorâmica ali pra trazer de novo pro eixo, né? E ela vai de novo acompanhando ele até ele chegar perto do cara. É pra dar essa sensação de tempo real mesmo, de você acompanhar o tempo da ação. Quem vai impedir o cara de realmente botar fogo no policial? Será que o cara vai conseguir? E a trilha sonora muito bem empregada, porque quando ele sai e fecha a porta, como é um rádio que tá tocando, a trilha vem do próprio filme. E isso, diegética, claro. E aí fecha a porta, a música para. E aí quando ele abre a porta novamente, está exatamente no refrão para ele começar. Então foi tudo muito bem coreografado e muito bem pensado. Exatamente, a edição de som aí tá de parabéns. Realmente, a gente tem que levantar e bater palmas. E a fotografia também, que tá perfeita. Tanto a luz externa quanto a interna, elas não se digladiam, elas não lutam entre si. Elas estão perfeitas. Verdade, cara. Parabéns pro diretor de fotografia que conseguiu juntar os dois cenários, uma externa e uma interna, muito bem, ficou perfeito, não houve confusão nenhuma para a câmera, né? Essas pequenas coisinhas que mostram por que o Tarantino realmente é um cara bom, e volto a dizer, o mais impressionante, ele não estudou nada disso. Isso que é importante a gente dizer, ele não é um acadêmico do cinema. É importante também dizer que ele se associou com bons profissionais, não é verdade? Pula que realmente é um... Ou você acha que foi o Tarantino quem mediu a fotografia, a quantidade de luz da externa com a interna, hein? Ah, mas foi ele que falou pro diretor de fotografia e falou: olha, por favor, faça desse jeito, porque eu quero. Bote pra funcionar. Não, com certeza a decisão do plano de sequência, a decisão de ter o tempo real, de ter essa continuidade, de deixar você aflito por conta disso, é do Tarantino. Mas o Harold falou muito bem. A gente tem que lembrar que filme é equipe também, né? Sim, as pessoas sim, que sim, cercam sim. O diretor também tem o seu trabalho ali. A gente precisa reconhecer isso e o Sekulow, ele consegue realmente fazer essa fotografia, como o Harold falou, que você não tem um problema de sair de uma interna para uma externa e voltar de novo para essa interna, né? Perfeito. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? E aí a gente vai pro clímax da cena, que na minha opinião poderia terminar o filme ali, sabe? Eu acho que o filme seria muito mais interessante se terminasse aqui. Quando o Michael Madsen retorna à cena, ele começa a jogar gasolina, né, no policial que tá amarrado. E é mais uma tortura, né? Porque aquilo ali deve arder pra caramba. O cara tava todo machucado, né? Jogando gasolina, deve arder bastante. E aí ele acende o isqueiro, ia jogar e de repente você escuta tiros e um corte rápido pro rosto do Tim Roth descarregando a arma no Michael Madsen. You all through? Please. Look, I got a little kid going now. Please. You all done? Don't! Fire scare. Don't let the... É impressionante essa cena, né? Porque você esquece do Tim Roth boa parte do filme. A última vez que a gente viu o personagem, ele tava até inconsciente. Ele salva o dia, no final das contas, né? Pois é. Ele descarrega a arma no Michael Madsen e começa um diálogo com o policial que está amarrado, né? Ele explica: olha, eu sou um policial disfarçado, meu nome é fulano de tal, eu tô aqui pra tentar ajudar, só que a polícia só vai chegar aqui quando o Joey aparecer. Eles estão ali fora, esperando o Joey aparecer. Quando o Joey aparecer, eles vão invadir. Então a gente tem que aguentar aqui sangrar até o Joey aparecer. Assim, ele fica no primeiro momento bem tranquilo falando com o cara, até uma tranquilidade estranha, assim, né? Porque ele no começo do filme, se a gente lembrar, ele tava todo agitado, essa coisa de vou morrer, não sei o que e tudo mais. Ele aparece ali até um pouco mais tranquilo e ele só fica agitado quando o cara fala que tá deformado, tá sem orelha, que ele vira pro cara e fala assim: que se dane, cara, eu tô morrendo, porra. Verdade. É mais uma revolta, né? Ele fica mais revoltado com isso, do tipo: poxa, deixa de ser egoísta, eu tô aqui morrendo, provavelmente eu não vou sobreviver. Que se dane sua orelha, que se dane se você vai ser um Scarface. E é legal que o policial, ele se apresenta, né, esse policial que foi torturado, que o nome do personagem é Marvin Nash, e quando o Tim Roth, ele fala o nome dele, que acho que é Fred Newinski, ele fala: ah, eu conheci você. Daí ele conta que ele já sabia que aquele cara caído lá era um policial disfarçado, mas é como vocês falaram antes, ele foi heróico nesse sentido, assim, ele aguentou a tortura, mas não revelou, né? Sim. Perfeito. Segurou até o fim. Talvez mesmo esperando o próprio Tim Roth agir, né? Isso. É verdade, Bruno, não tinha pensado nisso, com certeza. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? He's a fool, a fool for love. E após o impedimento do assassinato do policial e a revelação de que o Tim Roth realmente é um agente disfarçado, começa o ato, o flashback do Fred Steven Dyke, se é assim que se diz o nome do cidadão. Ele precisou treinar, ele teve um instrutor que ensinou ele a atuar, né? Porque pra você ser um policial disfarçado, você precisa atuar. Sim. E ele faz até a piada, tem aquela piada do banheiro com os policiais, com o cachorro farejador ali, antidrogas, é muito interessante, né? Vocês lembram da cena? Lembro. E eu acho que antes disso, Bruno, uma coisa que seria legal a gente falar é que ele se encontra, pelo menos isso no flashback, né? No primeiro momento, ele parece ele se encontrando ali com... acho que seria o chefe dele, né? Enfim, alguma coisa do tipo, num tipo de bar, né? Alguma coisa assim. É um bar, na verdade, né? É um café, é um restaurante, né? É o instrutor dele, na verdade. Esse cara fala pra ele que ele vai ter que se infiltrar de alguma forma, né? E percebam que a fotografia, ela fica mais avermelhada e o bar parece ser bem vermelho, carregado nas cores vermelhas, né? O que realmente condiz com o personagem. Afinal de contas, ele fica praticamente 80% aí do filme, 90% do filme, banhado em sangue, né? É verdade, verdade. Não tinha associado isso não, Bruno. É aquela coisa, né? Como o filme não tem uma linearidade, como você já viu ele com sangue, quando você atribui ao local que ele está, inclusive, obviamente isso já remete na sua cabeça, né? E nesse diálogo, o próprio instrutor perguntando, por acaso, para você conseguir se infiltrar, foi a piada que eu te ensinei, não foi? Foi, vai, conta pra mim, vai, deixa o titio aqui orgulhoso. É outra tarantinada, né? Eles se preocupam em montar uma história fictícia que se assemelha a um ocorrido fantástico na vida do infiltrado lá na Gangue das Cores, né? E aí, então, ele começa a fazer todo um treinamento para decorar a piada repleta, repleta de detalhes. É muito interessante que, numa das sequências do filme, o Tim Roth está diante do seu chefe contando a piada, né, para ver se a piada está funcionando mesmo. É uma parede completamente pichada e à frente dessa parede é um terreno baldio. E só está ali o chefe dele ouvindo a piada que o infiltrado lá, o Tim Roth, está contando. É muito interessante, ele parece mesmo que tá num teatro. Vocês já repararam nessa cena? Sim, perfeito. Reparei, Harald, perfeito. E vou te dizer mais, essa cena é interessante porque primeiro aparece ele treinando no topo de um prédio, e depois aparece ele no quarto dele fazendo isso. Ou seja, ele tira isso daquele espaço da mente dele para mostrar na realidade. Tem uma direção de arte legal do Tarantino, que ele botou um easter egg ali, do pôster do Surfista Prateado. Ora, qual é a história do Surfista Prateado? Só rapidamente. É um herói que se transforma em vilão para salvar toda uma sociedade. Exatamente. Então, quer dizer, não é a mesma história que o Tim Roth está vivendo? E quando ele sai dali, ele vai demonstrar aquilo nas ruas. É onde ele vai botar aquela piada, entre aspas, para funcionar, né? Porque é o palco dele. Eu achei também essa questão do pôster no quarto até uma juventude do personagem, assim, sendo provavelmente o primeiro caso de infiltração em que ele trabalhou, né? Eu achei legal isso também. E depois a gente vai para aquela sequência onde ele começa a falar isso para aqueles que seriam seus contratantes, digamos assim, que é uma sequência carregada de novo no vermelho. Se vocês repararem mais uma vez essa referência do Tarantino aí na questão da fotografia e na própria direção de arte ali, enfim. E aí, Harald, entra uma das sequências geniais desse filme. E qual seria? No banheiro, né, Harald? É interessante porque ali a gente tem uma brincadeira de que, na verdade, seria um tempo subjetivo, mas não é. Porque, na verdade, aquilo não está acontecendo no outro lugar. Ele está se inserindo na própria história que ele está contando. Então, você tem uma brincadeira com a própria narrativa, né? Você tem uma quebra da narrativa para o espectador, porque você tem ele contando para os seus patrões, entre aspas, na verdade, uma situação que não ocorreu, que ele aprendeu, mas ele conta isso com tanta verdade que ele consegue se colocar numa história fictícia e fazer com que ela se torne verdade, a ponto de ele imaginar a história, imaginar os cenários e conseguir... na frente desses policiais, óbvio, ele tá quebrando a narrativa mais uma vez, explicar e você vê ele inserido nesse próprio contexto da explicação. Cara, eu achei isso, assim, fantástico. Vira verdade pra quem tá ouvindo. O Tarantino tá te mostrando isso visualmente. Perfeito, perfeito. É o tipo de comédia que o Tarantino faz, né? Porque é uma situação totalmente porra louca, impossível de acontecer, de você imaginar como que um traficante de drogas vai entrar no banheiro pra urinar e tem quatro policiais com um cão farejador ali dentro, sabe? É a piada típica do Coxinha, só pode, entendeu? Tem uma sequência interessante nessa historinha do banheiro. Como ele está introjetando a coisa toda, ele está, portanto, dentro da história, contando isso para os próprios policiais, que ficam como estátuas vivas, ouvindo o que ele está falando, e a câmera novamente girando em torno dele. Acho bem legal isso, essa brincadeira que ele faz, contando a mentira diante daqueles policiais, que também são de mentira. Essa história está sendo contada em quatro ambientes distintos, em quatro épocas distintas. Essa piada está sendo contada para o seu chefe, também ocorre no bar com os bandidos, para o chefe no passado, quando ele treinava a piada, e dentro da própria história do banheiro fictício. A mesma história está se desenrolando nesses cenários diferentes. De fato, ficou uma edição fantástica. Ficou muito bom, cara. E por isso que eu acho que a Sally Mank tem, a gente tem que elogiar ela também, mas a gente tem que elogiar o próprio Tarantino de ter pensado nessa solução criativa junto, obviamente, com a sua equipe. Mas, cara, isso tem muito a mão do próprio Tarantino. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka. Naquela brincadeira da casa, percebam que quando termina essa sequência, tem um dinheiro onde ele pega uma aliança. Vocês lembram disso? Umas um porta-moedas, né? Isso, exatamente. Pra mim, aquilo ali, na verdade, foi uma metáfora à situação dele, né? Essa coisa do roubo, mas não se deixar ir para esse lado, continuar mantendo a sua aliança firme e forte com a polícia, né? Com a lei. Não se deixar corromper de alguma forma. Aquela brincadeira do Nolan fez com a questão do Totem, né? De saber a realidade. Como policial, deve ser um cara solteirão. Mas esse cara que ele finge ser é um cara casado. Até para aumentar o disfarce dele. Só um louco para trabalhar como policial infiltrado. Exatamente. E eu acho que é justamente por conta disso, né? Porque você pode se corromper, essa coisa de agora eu também sou um bandido, entendeu? Que é justamente o que acontece com ele num determinado ponto do filme, quando ele revida o tiro da mulher, né? É uma bela leitura, uma bela leitura. Provavelmente ele tá usando a aliança também para poder dar mais corpo ao seu personagem, né? Porque deve ser realmente difícil você representar 100% do tempo uma pessoa que você realmente não é. A qualquer momento você sai do personagem, as pessoas vão descobrir e acabou, você vai ser morto. Exatamente. Eu acho que alguma coisa precisa te lembrar que você é um policial ainda. Entendeu? Você não pode esquecer disso. É bonito, bonito o que você falou realmente. Faz muito sentido. Tranquilo. Muito obrigado, Bruno. Eu fico até lisonjeado. Caiu uma lágrima. Não, mas é sério, é sério. O Tarantino já disse em diversas entrevistas que as pessoas filosofam muito no filme dele. Não que eu acho errado a gente fazer isso. A gente tem que fazer mesmo. Mas metade das coisas que as pessoas veem nos filmes dele, ele não quis dizer, entendeu? Ele diz isso, não sei se é uma brincadeira ou se realmente é sério. Ele já fez essa brincadeira em várias entrevistas diferentes. É aquela coisa, né, cara? Como o filme ele cresce, o filme ele vai ganhando leituras, vai ganhando interpretações, isso é bom, né, cara? Que bom que seja assim. Sim, com certeza. Filmes bons é que estão abertos a diversas interpretações, pelo menos essa é a minha opinião. Com certeza. É a historinha de que o filme não é mais do Tarantino. No momento em que ele apresentou o filme para a audiência, perdeu esse direito. Para a lei americana pode não ser assim, mas na arte é, na arte é. Você pode realmente colocar, julgar muitos valores ali. Se eles se encaixam, ora, por que não? Você tem o direito, sim, de viajar e interpretar à vontade. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? I'm a long time woman, and I'm serving my time. E aí, nessa conversa, dentro do carro, o Steve Buscemi, o Harvey Keitel na frente e o Chris Pine dirigindo, e ele no banco de trás junto com o Steve Buscemi. E aí começa um diálogo assim, bem Tarantino, né? Uma conversa que não leva nada a lugar nenhum, mas que é bem inusitada. Que é uma dançarina de uma das boates strippers do Joe, cola o pinto do rapaz na barriga dele, porque ele era um cara violento, né? E é nesse momento também que existe a conversa sobre a Pangrier, que citamos no início do filme. Exatamente, exatamente. Mas essa cena só foi citada porque, na verdade, ela é uma escada para a cena seguinte, onde o Joe faz a apresentação de todos os personagens e mostra para todos o que vai acontecer, que vai ser um assalto à joalheria e que cada um ali não pode contar nada de sua vida pessoal para os outros, porque ninguém ali se conhece, né? E aí cada um ganha um apelido do Joe. O primeiro é o Mr. White, o Mr. Brown, o Mr. Blue, o Mr. Orange e, por fim, o Mr. Pink. E aí o Mr. Pink vira e fala assim, pô, peraí, por que eu tenho que ser o Mr. Pink? Pô, por quê, né? Porque você é bicho. E aí começa aquela discussão toda de, ah, poxa, deixa eu escolher meu nome. O Joey vira e fala assim, não, eu já tentei deixar os outros escolherem, é uma briga, todo mundo quer ser o Mr. Black. Isso não dá certo. Todo mundo quer ser o Android aqui, não dá certo, entendeu? Então... todo mundo quer ser o Android. Então, ele até tenta discutir, ah, então me dá o Purple, pelo menos, né? É. Não, o Purple tá sendo usado em outro assalto. Essa coisa aí do nosso amigo Mr. Pink é interessante porque ele fala pra ele se conformar com o Pink, que ele poderia ser o Yellow, né? Só pra gente lembrar que tem muita dessa coisa também da covardia, né? Que é, inclusive, uma característica, entre aspas, do personagem do Blue James. Se a gente lembrar, nessa parte final que você vai falar, o que que ele faz? Ele se esconde do tiroteio. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Eu gostaria, cavalheiros, de falar sobre uma cena em que está o Tim Roth, o Harvey Keitel, e o Tarantino dentro daquele carro. Pois bem, o Mr. White, o Warrant e o Brown estão no carro de fuga. É uma reminiscência do pós-assalto. E o Brown, o Quentin Tarantino, estoura com a frente do carro dele num carro estacionado, porque ele está com uma chaga na testa, não sei o que aconteceu, mas enfim, ele está a ponto de morrer. E de fato morre. Logo em seguida, o Harvey Keitel sai do carro e dispara um monte de tiros contra uma viatura que estava perseguindo o carro deles. E nesse momento você vê o Tim Roth, né, que é um policial disfarçado, vendo o assassinato de colegas seus. Exatamente. E é muito interessante porque aí o Harvey Keitel, ele volta, pega o Tim Roth pelo braço e eles vão andando pela viela. E é muito interessante a atuação do Tim Roth nesse momento. A mente dele tá trabalhando a 1 milhão por hora, né? Porque ele tá pensando, meu Deus do céu, eu prendo esse homem? Esse homem acabou de matar meus amigos policiais aqui? Ou eu me mantenho no papel? Ele não foi preparado para aquilo. Ele está completamente perdido. Você vê que enquanto eles caminham, ele está lutando com os seus pensamentos, né? O que eu faço agora? Bem legal mesmo. Ele está sendo literalmente empurrado pela personagem do Keitel, né? Porque foi o que você falou. Né? Exatamente, Henrique. Porque você vê que ele fica tão perdido, como o Harold falou, que ele parece que ele dá uma bobada, assim. Ele fica olhando pro nada, meio que como que não tá entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Só que tá acontecendo o que o Harold falou. O cara acabou de matar 2 policiais a sangue frio. Detonou com as pistolas lá, mandou ver nos caras. E a gente tem um plano de sequência, né? A câmera vai acompanhando o andar deles, tem um Trevin ali, vai acompanhando o andar dos dois juntos. Até o que o Harold falou, eles chegarem numa ruazinha e encontrarem um carro, na verdade, né, Harold? É um carro que estava passando. Infelizmente a mulher não teve muita sorte. Os dois caras sacam das pistolas e ela também saca uma pistola. Isso. Todo mundo armado nos Estados Unidos, isso não é difícil de acontecer. Quando Tim Roth abre a porta para tirar a mulher do carro, ele leva o famoso tiro na barriga. Em defesa própria, é instintivo, ele acaba atirando e matando a mulher. Exatamente, é o revide, né, Harold? Mas é claro, ela atirou nele porque ela o considerava um bandido. O olhar que ele dá na hora que ele cai baleado, parece até que ele vai chorar porque ele matou a moça lá do carro, né? Eu reparei bem isso agora que eu assisti. O que que eu fiz, né? Perfeito, Henrique. É isso, cara. E o que o Harold falou, às vezes a interpretação ela não precisa vir só da fala. Ela tem que... O bom ator, ele tem que ter um arsenal de possibilidades que, por exemplo, numa cena dessa, você, pelo olhar dele, pela forma como ele baixa um pouco a arma e depois volta a levantar a arma, você sentiu que ele falou, puta, o que que eu fiz, cara? Entendeu? Eu atirei numa civil, eu cruzei a linha que me separa desses caras, entendeu? Eu agora tô com eles. Ele viu 2 colegas dele sendo assassinados e não fez nada. Ele poderia ter matado o Keitel ali e continuar facilmente com o disfarce dele. Ele poderia contar isso pros outros bandidos, falar que os dois morreram numa troca de tiros com a polícia e ele foi o que fugiu. Ele poderia muito bem ter salvo os amigos dele. E depois ele mata o inocente. E veja que situação, Bruno, né? Que coisa. O cara é um policial disfarçado de um bandido. Ele acaba de ser baleado por um civil que ele deveria proteger. E a única chance de sobrevivência dele é um bandido. Ele ainda precisa ficar interpretando, porque se ele se entregar, aí mesmo que ele vai morrer. a complexidade dos conflitos que o personagem do Tim Roth tem nesse filme é de tirar o chapéu pra esse roteiro do Tarantino, sabia? É muito bacana. O Tarantino tá te entregando uma complexidade psicológica de um personagem tão grande, ele tá colocando ele num impasse, num dilema tão absurdo, mas tão absurdo, que só isso, cara, já valeria qualquer análise sobre esse filme. Concordo com você nessa parte, mas acho que você quis me dar uma porrada agora. Não. Não é com relação a você. Com relação... O pessoal fala, mas ele não discute. Não, mas, cara... Ô, Harold, você não acha que o Bruno quis me atacar aqui? Foi sim, cara. Henrique, você também. Você não percebeu isso? Foi um tapa com luva de pelica, hein? Exatamente. Mas tudo bem. Vou ficar quieto. Eu não vou deixar você falar. Vai. Seja elegante. Isso é minha vingança porque você não me chamou pra falar de Crepúsculo. Você queria falar de Crepúsculo. Eu queria, cara. Eu ia defender o meu filho. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Vamos para o clímax do filme, onde voltamos para aquela funerária, onde o Tim Roth está deitado o filme inteiro e na cadeira está o policial também sangrando litros. E aí entra novamente Chris Penn, que é o filho do Joe, o Mr. White e o Mr. Pink. E eles olham um blonde totalmente destruído e crivado de balas ao chão e sangrando pra caramba também. E instantaneamente o Harvey Keitel corre em direção ao Mr. Orange e pergunta: o que aconteceu, meu filho? O que que houve? Sim, e aí o Mr. Orange obviamente inventa uma história falando que o cara queria matar o policial e matar ele também, né? Pra levar os diamantes e tudo mais. Só que, poxa, pra quem viu o relacionamento do Nice Guy Ed com o personagem do Michael Madison, o Mr. Blonde, o cara sabe que aquilo ali é uma história furada, né? Exatamente, né? Porque o Tim Roth não conhecia o Mr. Blonde, então ele não sabia o background dele. E por isso a história dele era furada e o seu plano vai por água abaixo. O personagem do Joe que vade falando que ele já sabia quem era o traidor e que o traidor, na verdade, era o Mr. Orange, né? Isso, e aí a gente vai pro segundo Max and Standoff do filme, que é exatamente uma referência ao final do clássico do Leone. Exatamente, Bruno. São os três, né? O Joe e o Nice Guy Ed apontando a arma pro Mr. White, e o Mr. White, obviamente, apontando a arma pro Joe, né? O Joe, ele tá apontando pro Mr. Orange. Aí o Mr. White tá apontando a arma pro Joe. E o Nice Guy Ed aponta a arma pro Mr. White, que tá ameaçando o pai dele. Quem mata o Nice Guy Ed? Na verdade, são dois tiros do Mr. White. Eu sempre olhava isso e falei, mas caramba, como assim? O que você fala é verdade. É estranho, é esquisito, não dá pra comprar. Se você assistir essa cena em slow motion, você vai perceber que o Harvey Keitel não teve tempo pra virar o seu torso pra atirar no Nice Guy. Com certeza. Ele atirou no vazio, mas aí o diretor, claro, que confia numa cena rápida e que você não vai reparar nisso. Como nós somos chatos, gente percebe que nunca que o Harvey Keitel teria acertado o pai e depois o filho. Essa parte eu realmente não gosto, acho que ele não conseguiu resolver, acho que ele não teve uma melhor ideia, digamos assim, para resolver essa cena e acabou botando esse tiro duplo que realmente o Harvey tem razão, não funciona, né, cara? Ou o Mr. Orange sacar a arma e apontar pro Nice Guy Ed, né? Ou então, covardemente, o Mr. Pink atirar pelas costas, porque é o que seria uma reação típica dele, né? Seria esperado dele, melhor dizendo. A reação dele foi bem esperada. Ele esperou todo mundo morrer, pegou a mala e foi embora. É verdade. E o engraçado é que o Harvey Keitel consegue dar dois tiros, mata os dois oponentes e não morre. E o Tim Roth, que já estava baleado desde o começo do filme, tomou um outro tiro e ainda não morreu. Não tinha mais sangue pra vazar também, né? Tava seco já. E aí, finalmente, o Tim Roth, ele assume pro Harvey Keitel que ele é um policial. Lembrando que, óbvio, dá a entender que realmente aconteceu o tiro, né? Isso é fato. Mas ele vai tirando a câmera justamente pra não mostrar o tiro na cabeça, né? Acredito que mais uma vez, Bruno, pela questão do próprio orçamento também, né? pode ser por orçamento. É, fica legal, o final do filme é legal. Agora, o que eu acho interessante é que, com certeza, isso não é mostrado, não é falado, é apenas uma conjectura minha, mas, na minha cabeça, o Mr. Pink certamente foi preso ao correr dali. Claro que não, cara, claro que não. Essas joias depois são reencontradas pelo John Travolta e pelo Samuel Jackson. Eu gosto dessa teoria, daquela mala que eles vão buscar se a diamante. Ah, não acho não. Eu não gosto dessa teoria, mas tudo bem. O Bruno não gosta dessas coisas de filme ficar conversando com o outro. Não, eu gosto sim. Mas eu entendi a piada do lado. Tá certo, então. E aí o filme finaliza, né, gente? Ah, é, finaliza aí de uma maneira tão fantástica, né? O Harvey Keitel jogou fora toda a sua vida, toda a sua honra de bandido para proteger um policial infiltrado. Que tragédia na mente de um criminoso. Isso é o fim do mundo, né? E lembrem que ele, no início do filme, tratava policiais como a pior escória que existe. Exatamente, ele matou dois a sangue frio, né? Matou dois amigos dele. Pessoas que ele trabalhava, que ele respeitava, que ele confiava, que ele sabia que eram chefões do crime por causa de um policial. Na cabeça dele, é claro, né? E é legal a trajetória que a câmera faz. Ela filma todos os mortos no ambiente e os dois feridos, que são o Keitel e o Roth. E depois o Keitel segura a cabeça do Roth, levanta do chão, coloca no seu colo, e os dois gemendo de dor. E o Roth, que coisa incrível, confessa que era de fato um policial infiltrado. E o Keitel entra num estado de insanidade absoluta, ele chora feito uma criança, ele acabou com a sua vida, acabou com sua honra de bandido, evidentemente. Daí a câmera vai fechando um close, vai fechando, fechando. O Tim Roth já tá fora da cena, mas com a arma do Keitel apontada para sua bochecha. E a câmera congela, para ali justamente para filmar o rosto distorcido do Keitel, enquanto as forças policiais finalmente invadem o galpão. E você repara que o Keitel está olhando para os policiais exigindo que ele largue a arma. Só que Keitel não se acovarda nesse ponto. Ele atira de fato em Roth. Roth morre, fora de cena, fora de enquadramento, mas ele morre. E Keitel, logo em seguida, se junta a ele na morte, né? Porque também leva um monte de tiro das forças policiais. Drop the fucking gun, buddy! Now! Put the gun down! Don't do it! Drop the gun, man! Don't drop the gun! Drop the fucking gun! I'm gonna fucking blow you away! É um ótimo filme e eu achei divertidíssimo constatar que, de fato, eles estão numa funerária, vários caixões estão ali colocados na cena e, se eu não estou enganado, existem 6 caixões dentro daquele galpão e são 6 os mortos dentro do galpão. Divertido, é verdade, né? E mais uma brincadeira, né? Porque são 6 bandidos mortos ali no local. É, 5 mais 1, né? 5 bandidos e um policial. Que vira bandido, né, Harold? Ele mata civil, deixa os policiais morrerem. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Então, Bruno Costa, por favor, eu quero que você diga aos ouvintes do Cinecast, além, é claro, da filosofia tarantinesca, que eu sei que o senhor gosta tanto, quantas estrelinhas esse filme merece lá na sua conta do Filmou? Senhor Bruno Gunter, por ser aí o primeiro filme do Tarantino, esse filme de estreia, o debut cinematográfico dele, né? E como nós analisamos, é um ótimo filme, tem sacadas muito interessantes, tem diálogos fantásticos, tem todos esses trejeitos tarantinescos. Tarantinesco se tornou um adjetivo, né? Para a proposta que ele trouxe, cara, eu daria uns 4.5 estrelas no filme. É um filmaço, é um filme que eu gosto muito, adorei gravar, porque eu já queria gravar sobre esse filme há muito tempo, e foi excelente falar sobre Tarantino. Espero falar muito mais ainda no Cinecast, porque é um diretor que eu gosto muito. E agora eu pergunto a você, Harold Stricker, quantas estrelinhas lá no filmou Cães de Aluguel, lançado em 92, merece na sua conta? 4 estrelas, um excelente filme do gênero. Esse filme até podia ser adaptado a uma peça de teatro, né? Tão legal, cara. A falta de cenários, né? A não necessidade de cenários, melhor dizendo. Desde que tenham 6 caixões em cena, tá tudo bem. Tarantino já apresenta logo em Cães de Aluguel pra que ele veio. Mesmo na tragédia, ele é divertido. Excelente, excelente. E agora eu gostaria que você, Henrique, dissesse, é claro, de onde você veio para os ouvintes do Cinecast conhecerem seu trabalho e depois quais são suas impressões finais e a sua nota, quantas estrelinhas Cães de Aluguel merece lá na sua conta do Filmou. Vou agradecer aí vocês pela oportunidade de participar aí. E eu tenho um site junto com um grupo aí de pessoal aqui de interior de São Paulo, tem gente de Minas Gerais, que é o Cinemação. E convido também para quem quiser conhecer, a gente também tem a parte de podcast. A informação não é limitada a um só lugar, né? Você vai pegando várias informações de cada um e cada um dá sua nota aí, como vocês estão falando. Para mim, Cães de Aluguel acho que merece umas 4 estrelas também. Por ser um filme assim, de estreia de um diretor, no caso do Tarantino, eu vejo uma ou outra coisa que não me agrada dentro do filme, não só na história. Tem outros filmes dele que pra mim são bem melhores, assim, tanto tecnicamente quanto a forma de narrativa. Mas eu acho que assim, também não dá pra dar menos. Pra mim, 4 estrelas é o justo. E eu, é claro, aqui vou agradecer a todos, em nome do Cinecast, pela sua presença. Foi ótima a gravação. E ouvintes do Cinecast, a minha nota não pode ser diferente de 5. Eu sou obrigado a dar 5 estrelinhas na minha conta pra esse filme, porque é o filme que eu mais gosto do Tarantino, pela honestidade. Por ele ainda estar cru. Ele, por estar cru, faz aquilo que ele realmente quer. Ok, falta orçamento? Falta. Mas é o que ele quer falar. É aquela coisa maluca, aquelas situações inusitadas e sangue. Por mais que você não tenha efeitos especiais bons, você tem sangue. E o Tarantino é o cara que não usa CGI, ele usa sempre efeitos práticos. Foram poucos os filmes que ele aproveitou uma coisa ou outra digital. Então, Tarantino é o cara roots. E por isso,